Projeto X Podcast. Projeto X Podcast, e hoje o nosso tema, a gente vai voltar pras animações, a gente vai voltar pros filmes animados felizes e bonitos e coloridos, e eu tô muito feliz com esse tema, porque esse a gente vai falar hoje de um estúdio que tem um trabalho muito rico e que muitas vezes não recebe o destaque que merece e a atenção que merece. Hoje nós vamos falar de DreamWorks Animation. Eu sou a Adri e aquilo não era viver, aquilo era simplesmente não morrer. Existe uma diferença, os Croods. Não vi, não verei e achei uma merda. Vocês têm um coração muito duro. Os Croods é um filme mais legal do que parece, de verdade. Bem, aqui é o Mug e eu estou trabalhando no meu sonho. Padunks. Tá bom. Nossa, entendeu? Ai, meu Deus do céu. DreamWorks trabalhando isso. Me tomou 5 segundos e eu me arrependo de ter deixado você usar essa frase. Aqui é o Cabeça e a Adri só é o host porque hoje vai ter o filme dela, Simba, A Lenda dos Sete Mares. Eu não vou me dar ao trabalho de te responder, Cabeça. Drizão dos Manos. Drizão de bandana, Simba. Drizão dos Manos. Tá merda. Existe um motivo pra isso, infelizmente. Aqui é o Vira e eu estou aplicando nesse exato momento para um estágio na DreamWorks Animation. Porque não tem nada melhor pra falar. Tá fácil, hein? Opa! Tá fácil, hein? Tá fácil. E aqui é o Seiji, e como diria o sábio, eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo muito. Essa música não saiu da minha cabeça quando vi esse filme. Música chiclete do filme. Já apresentações feitas, vamos começar um pouquinho falando da história do estúdio, né? Mais especificamente, o estúdio DreamWorks, na verdade, é uma das maiores empresas de produção de... Estúdios? Um dos maiores estúdios, não apenas estúdio, porque senão, a DreamWorks SKG, que é a empresa maior, ela lida com vários tipos de mídias. Filmes, televisão, jogos e tudo mais. Então, hoje a gente vai especificar falando da DreamWorks Animation. Exatamente. Os outros, se a gente for falar de tudo, vai ser coisa pra caramba, e então não vai ser o nosso foco aqui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho das animações. Na verdade, dá pra resumir, porque as outras caíram todas por terra. Nossa, só sobrou Studios e Animation hoje em dia. É. Pô, tinha de jogos, que depois ela foi comprada pela EA, se Exatamente. Não me engano. Então, pela EA, ela virou EA Los Angeles, né? Virou o quê? Um Madagascar FPS depois, né? Que porra, coisa que assim. A EA compra. Não posso nem falar mal que eu apliquei pra estágio lá. Também. Olha. Vai lá fazer FIFA. Então, todo mundo tem que se vender de algum jeito. Esse estúdio, ele até o momento lançou 29 filmes, incluindo as franquias Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Monstros vs Alienígenas e Como Treinar Seu Dragão. Os filmes e as animações pra TV, as séries de animação. E até, a informação que a gente tem até meados de 2014, já tinha lucrado mais de 2 bilhões de dólares ao redor do mundo. Além disso, o lucro que ela conseguiu superou todos os estúdios, exceto a Pixar e a Disney em termos de lucro bruto. Tendo filmes entre os 50 filmes mais lucrativos da história, que são Shrek 2 e Shrek 3, e 15 filmes entre os 50 filmes animados de maior lucro do mundo, sendo Shrek 2 a sexta animação mais lucrativa da história. Ela já trabalhou com animação tradicional, com animação em stop motion e mais recentemente com animação em 3D, recebendo até hoje 3 Oscars, várias nomeações pra Globo de Ouro, pra BAFTA e outros prêmios. E recentemente tem ampliado suas divisões pra poder aumentar sua diversidade, pra poder competir mais com as grandes, no caso a Disney Pixar, que querendo ou não ainda são as majoritárias no... É. Monopolizam o mercado, dá pra dizer dessa forma. É a grande rival. A grande rival, mas assim, não é uma rivalidade muito justa, né? Porque querendo ou não... Pois é, cara. É assim, acaba sendo uma briga meio de Davi e Golias, mas não vamos tirar o crédito da DreamWorks, que mesmo nesse cenário dominado por uma grande empresa, que é a Disney Pixar, eles ainda conseguem filmes que superam em muito em termos de qualidade técnica e de história os filmes da Pixar, e não tem, como eu disse no começo, não tem o reconhecimento que merece muitas vezes. Assim, questão de qualidade e quantidade, eu acho que a Pixar ganha, né? Mas assim... Depende. Não, em questão de qualidade por quantidade, a Pixar ganha muito mais do que a DreamWorks, né? Assim, a DreamWorks Netflix tem 29 filmes, cara. É isso que eu ia falar. Se você for pegar a porcentagem daquilo que é muito bom, a Pixar ainda ganha. É, então. Mas a DreamWorks, ela faz coisas boas, sim, sim. Mas ela exagera em continuações também. Mas assim, igual vocês tinham falado de qualidade e quantidade. De fato, eu acho que a DreamWorks às vezes peca em quantidades de filmes e insiste em certas franquias. Eu acho que ela se prende demais às suas franquias de sucesso e não se dá espaço pra buscar coisas mais novas que podem ser muito interessantes. Eu acho que filmes que fogem dessa coisa de franquia, que é o caso da Origem dos Guardiões, eles acabaram sendo, pelo menos em termos de qualidade, muito mais interessantes do que as múltiplas continuações do Madagascar, por exemplo. É que assim, a Origem dos Guardiões pra gente foi um puta filme, mas eu acho que ele não foi tão bem repercutido assim, né? Em bilheteria não foi tanto. O que acontece? É porque a Disney, ela já tem meio que inserida na cultura do público geral. Exatamente. A DreamWorks, ela tá tentando se inserir ainda nesse mercado. É aquela história, saiu Disney, tem que ver, independe do que é. Muitas vezes a DreamWorks não peca na animação, eles pecam no marketing. No marketing, é isso que eu ia falar. De fato. Só pra falar, eu tô falando assim que o público não gosta tanto de Origem dos Guardiões, mas eu sou do povão e eu gosto. Eu sou não, do povão. Aí, uma coisa, puta, eu quero que o público vá tomar no... Eu caguei pro público. Você acabou de ser mandado tomar no cu internacionalmente, mano. Não, mas eu não sou o público qualquer, eu sou o público do norte. Agora eu sou do norte. Agora eu sou um babaca do norte. Ah, não, nossa, dois senhora. Babacas no podcast. Aguenta agora, meu Deus. Ai, meu Deus. Você é babaca também? Não, você não é. Tá bom. Tá bom. É porque eu quis ser babaca, mamãe não deixou. Eu quis ser babaca, meus amigos babacas não deixaram. Não deixaram, é. Mas é que assim, é igual uma coisa que a gente falou no cast de Pixar, que filme que vende bonequinho faz mais sucesso. É a mesma coisa, Carros em Pixar lucrou pra caralho. Agora é outros... Uma merda. A DreamWorks só foi entender isso com Como Treinar Seu Dragão, que quer fazer um filme bom e que vende brinquedinho a rodo. Porra, vende brinquedinho a rodo. Eu tenho o Banguela. Eu comprei o Banguela. Foda-se, caguei pra vocês, eu tenho o Banguela. Caguei. O seu é o Funko Pop? Não, mas outro que vendeu muito brinquedinho na época também foi o Kung Fu Panda, viu? Kung Fu Panda. Então, sim, essas franquias, Kung Fu Panda vende bastante, o Shrek pode vender bastante coisa. Eu nunca vi um brinquedo Shrek, sério, na boa. Não, o Madagascar também tem muitos brinquedinhos também, né? Sim. Não é à toa que tem 3 filmes, porra de ser. E assim, é muito fácil de licenciar. Agora você pega uma Origem dos Guardiões, dá pra ver claramente público-alvo, dá pra você ver potencial. Ele não tem essa... Não é comercializável igual os outros filmes que a DreamWorks lança, que é muito triste, porque, sinceramente, acho que o Origem dos Guardiões, esteticamente, é o mais bonito deles. Visualmente, é o filme mais bonito, com certeza. Os efeitos de gelo, foda-se Frozen, cara, os efeitos de gelo da Origem dos Guardiões são sensacionais. Opa. Eu acho Frozen overrated, sendo muito sincero. É bom e tudo mais, mas não é todo esse bacon. Mas aí, eu já andei perdendo amizades por causa disso. Falou que Frozen não é todo esse bacon, velho. Olha cara. Velho. Eu digo logo, eu prefiro o livro, cara, do que o filme. Ô, me solta aí que eu vou dar um golpe ninja nesse filho da puta. Essa porra tá demais já. Não, na boa, pra mim Frozen é todo esse bacon sim. Pera, só um tempo. O cash é de Disney ou de DreamWorks? Só pra eu saber. Tá. Frozen. O cash é do que a gente quiser. Não é não. Frozen. É de DreamWorks, é de cara. Frozen. Acabou essa porra dessa pauta, a gente vai falar de Frozen. Beleza, não. Vamos discutir. Eu não preciso mais rostear e falar besteira. Vai, vai pro mundo, Tenshi. Você que edita, Tenshi. Ia passar daqui a 2 semanas. Não pode, porque eu não tenho tempo. Então para de causar. Vamos lá, continuando. Vamos seguir aqui, vai. Acabou o momento, let it go. É, acabou. Ai, meu pai. Mas continuando, eu acho que a DreamWorks ainda tá aprendendo o caminho das pedras em relação à animação e a comercializar suas animações. Eu acho que a DreamWorks, ela tem uma vantagem que, assim, se você pega algumas coisas dela pontualmente, eles sabem fazer muito bem. Muito bem, e eles conseguem ainda fugir do Disney Pixar. Quer dizer, uma coisa fora daquilo, eles não estão tentando copiar ou imitar ou tentar fazer o mesmo público. Eu gosto, tudo bem, é muito com o mesmo, mas o primeiro filme, por exemplo, o Formiguinhas Z, ele é um filme pra mim totalmente diferente, cara. É uma animação que eu adoro, mas assim, ele é totalmente fora. Sim. Entendeu? Eu gosto pra caramba. Mais legal que Vida de Inseto, chupa. Pra... Entendeu? Também acho. Também aí você pega o próprio... depois você vai ter o Origem dos Guardiões, que eu acho que é bem legal, diferente. O que eles fazem com Massinha, né? Que é a animação, que é tanto o Wallace e Gromit quanto o Fuga das Galinhas. Como é que é o nome desse tipo de animação com Massinha? Stop Motion. Stop Motion. Chama-se Demorado pra Caralho. Também. 5 anos pra fazer a Fuga das Galinhas. Cara, não é possível. O cara tem que ter muito saco pra fazer, mas deixa pra lá. Então eu acho que eles conseguem trazer coisas bem diferentes, mas às vezes eles derrapam nessas continuações ou nessas coisas mais ou menos, sabe? Tipo, arrastar Shrek pra sempre, arrastar Madagascar pra sempre. Ah... É forma de obter lucro, né? Mas, assim, a qualidade peca, né? Não, então, o maior problema, eu acho que, assim, Eles acertaram como treinar o seu dragão. Ótimo acerto. E o segundo é melhor do que o primeiro. É, eles acertaram com o primeiro e o segundo Shrek. Muito bons. Mas eles erraram o terceiro e o quarto, que foram lançados num período de tempo muito curto, assim. Na minha visão, foi muito rápido. Eles pecaram demais com a franquia do Kung Fu Panda. Eles destruíram a franquia, na verdade, né? Lançaram o primeiro filme do caramba. Lançaram o segundo, tipo, nem sabia que tinha o segundo. E a mesma coisa com Madagascar. O segundo é legal também, só que não chega aos pés do primeiro. Exatamente. E todos os outros são uma bosta, né? Toda que eles estão investindo agora, geralmente eles estão investindo nos subpersonagens de cada filme. Não, mas quer ver uma franquia que teve continuação que é do caralho? Qual? Como treinar o Dragão Dance. Porra, Mugi. Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei, mas esse é uma exceção. Esse é uma exceção, porque o apelo é completamente diferente. Olha, por exemplo, vai ter um Kung Fu Panda 3, vai ter o Madagascar 4, Gato de Botas 2. Exatamente. Eles estão investindo nos personagens que mais chamaram a atenção das pessoas nos filmes. Quais são os melhores personagens em Madagascar? Não é a zebra, não é o leão, não é a girafa. São os pinguins. Véi. Fato, os pinguins, eles aprenderam o que a Disney aprendeu com o tempo atrás. Porque a Disney tem aquela fórmula. Você tem a princesa, você tem o príncipe, você tem a situação e você tem um alívio cômico. Ele tá começando a usar o alívio cômico como personagem principal dos filmes dele. E das séries animadas também. Então você tem também. Os pinguins de Madagascar e o gato de botas, entendeu? Do burro. Um dia ainda sai um filme solo do burro, tenho esperança. Mas os pinguins de Madagascar só teve a série, né? Não teve... Vai ter filme? Não, vai ter filme. Olha, agora em 26 de novembro. Mas tem a série já, que foi transmitida, acho que pela Nickelodeon, né? Sim, mas vai vir o filme também. Kung Fu Panda tem série. Eu acho que a série de Kung Fu Panda é divertida, a série do Panda é legal. A série do Como Treinar Seu Dragão é muito interessante, porque eles estão usando ela justamente como gancho entre o primeiro e o segundo filme. E a série do Pinguim de Madagascar é uma delícia, cara, é muito engraçado. É muito legal. É uma delícia, cara. Ai, que delícia, cara. É, velho. E se eu lembro bem, aquele filme que ninguém gosta, porque tem o Ryan Reynolds, Turbo? É, parece que os... Também tem uma animação. Mas Turbo é legalzinho, velho. Mas vamos seguir falando um pouco mais do estúdio, né? Porque a progressão dele, a evolução dele de tecnologias e a forma mesmo de contar histórias, ela foi mudando muito ao longo do tempo. Vamos contar então, vou tentar ser rápido, porque tem muita coisa, vamos lá. Ó, quando a gente fala da DreamWorks, a gente só pode falar de um cara em específico, que não é o Spielberg que eu tô falando, é o Jeffrey Katzenberg. Esse cara é o mais importante nessa história. Spielberg, seu lindo, a gente chama você também. Um dia falaremos de você, seu lindo. É, mas o mais importante nessa história é falar do Jeffrey Katzenberg, e quando você fala do Jeffrey Katzenberg, você tem que falar do Michael Eisner também. E se vai falar do Michael Eisner, eu vou puxar a história um pouco mais pra trás, falar do Barry Diller. Meu Deus. Vou tentar resumir rapidamente o que acontece nessa história. É, esse Jeffrey tem coisa com a Pixar também, não tem? Não tem a parada dele com a Pixar? Da venda. Sim, eu vou contar mais o que acontece. Vamos lá. Senta que lá vem a história. Mas é o seguinte, ó. Vou tentar explicar como é que é a relação de todos esses três que eu falei. Katzenberg, o Eisner e o Barry Diller, né? Começa a pegar a lousa. Seja baixa aquela lousa. Abaixa a lousa. Jogando giz no tente que começou a dormir. Em meados da década de 60, o Barry Diller, ele trabalhava na ABC. Em 66, ele contratou Michael Eisner como assistente do diretor de programação nacional. Uma maravilha, né? E o Eisner foi subindo de cargo, né? Até se tornar o vice-presidente de programação da ABC. Em 74, o Barry Diller, ele foi convidado para ser o chairman e o chefe executivo da Paramount. Isso tô falando em 1974, né? E lá ele levou o Michael Eisner para Paramount. O Barry Diller, então, foi o chairman e o Michael Eisner foi junto, né? Ele se tornou o chefe de operações do estúdio. Olha que maravilha. Os dois ficaram juntos lá. 74 até 84. Quando o Barry Diller, ele saiu, né? Para ser o CEO da Fox. Aí nesse período que ele tava na Paramount saiu grandes sucessos, né? Tinha o filme do Indiana Jones, né? Por exemplo, saiu nesse período que ele tava ali. E outros grandes filmes da Paramount. Em 84, Barry Diller, ele foi pra Fox. E o Michael Eisner, ele achou que ele ia se tornar o chairman, né? E o CEO da Paramount. Só que não. O pessoal lá da Paramount falou assim, não, você era um protegido do Barry Diller? Ele foi embora? Não, você não vai se tornar o chairman, não. Desculpa, é outro cara vai se tornar. E por causa disso, o Michael Eisner, ele saiu da Paramount. E aí ele fez um grande lobby pra se tornar o CEO da Disney, em 84. Olha. Então, como é que isso está ligado ao Katzenberg nessa história toda? Nesse período, o Katzenberg, né, ele se tornou o assistente do Barry Diller, lá na época da Paramount. Então, ele trabalhou com várias coisas, né, naquela época. E aí ele foi subindo de cargos, até que ele se tornou responsável, por exemplo, para se tornar o filme do Star Trek, fazendo o The Motion Picture. E lá ele ganhou muito respeito, subiu mais ainda, e se tornou presidente de produção da Paramount, o Michael Eisner, o chefe de produção de operações. Como eu disse, o Michael Eisner, ele saiu putaço da Paramount e foi pra Disney. E lá ele levou o Katzenberg junto. E aí começa a história do Michael Eisner e o Katzenberg lá na Disney. Que assim, criou uma era de ouro pra Disney. Uma nova era de ouro, né, nesse momento, né? O Katzenberg ele foi trabalhar na divisão de cinema e também isso envolvia o setor de animação. Nessa época que eles estavam juntos lá, teve a cilada pra Roger Rabbit, a Pequena Sereia, a Bela e Fera, Aladdin, Rei Leão. Fantástico. É um período glorioso, de 84 a 94, da Disney. E o que aconteceu nesse período lá, em 94? Teve um cara chamado Frank Wells, que é o segundo em comando do Michael Eisner, e no caso ele era o presidente, chefe de operações, né? E ele morreu em um acidente de helicóptero. Então a vaga do Frank Wells ficou vaga. E o Jeffrey Katzenberg, ele achou que ele ocuparia esse cargo do Frank Wells. Só que o Michael Eisner falou, não, você não vai ocupar esse cargo, sinto muito. Você não vai ocupar esse cargo. A briga de egos é forte aí. Coitado. Você não vai ocupar esse cargo, Katzenberg. O Katzenberg, o que aconteceu? Ele ficou putaço, pediu demissão, processou a Disney, ele ganhou o processo em 250 milhões de dólares. Aí o que a Disney fez? Assim como o pai do time, ela virou e falou, Katzenberg. Então, olha que ironia desse destino. O Michael Eisner, ele não pôde ficar como presidente e CEO lá da Paramount, ele foi pra Disney, e o Katzenberg queria trabalhar um posto bem elevado na Disney, o Michael Eisner falou, não, sinto muito. Fora-se você. É muito irônico nessa coisa, né? Cara. O chefe dele, que saiu putaço da empresa, fez o cara sair putaço da empresa que ele tava. Mas é aquela coisa, a vida é uma caixinha de surpresas, o mundo dá volta. Não, por causa disso, ó, o Katzenberg, ó, ele sabia de muitos rolos lá da Disney, ele sabia as coisas que estavam acontecendo, de linha de produção, de trabalhos, né? Ele tinha esse conhecimento e ele também estava com o seu plano. Olha aí, que beleza, né? Em 94, ele se reuniu então com o Steven Spielberg e o David Geffen. Seu lindo. Tem que explicar quem é cada um, né? O Steven Spielberg, a gente não precisa nem explicar quem é, né? Porra! Explicar quem é o Steven Spielberg. O Steven Spielberg a gente não precisa, né? Steven fucking Spielberg. Não, ele é um cara muito famoso assim, na área de cinema. É mesmo? Não tem jeito, né? Produção, ah, é mesmo? Mas e o David Geffen? Pra quem não sabe, o David Geffen, ele é produtor musical, ele é criador de gravadoras, né? Tem a Zillow Records e a Geffen Records, que já produziram álbuns para o Bob Dylan, Elton John, a Cher, Aerosmith, Guns N' Roses, Nirvana, Blink, Whitesnake, cara. Então reuniu esses três grandes caras. O Katzenberg, que foi o grande responsável pela era de ouro da Disney, o Spielberg, um grande produtor de cinema, diretor famosíssimo, e o David Geffen, um produtor musical. Eles juntos os três reuniram e criaram a DreamWorks SKG. S de Spielberg, K de Katzenberg e G de Geffen. Só pra... Por isso tá os três nomes ali. Então, o que que eles decidiram criar essa empresa, a DreamWorks? Que seria uma empresa, assim, multimídia, né? Okay. Digamos assim. Não só pra produção de filmes, pra produção também de áreas de outros departamentos, né? Parte de musical, outras áreas também tem a parte de games, que se expandiu, e outras áreas de coprodução, direção de cinema, ajuda, assim, pra trabalho, assim, né? Das coisas cinematográficas, que um estúdio grande precisaria, ajuda a distribuição futuramente também, né? Teve todo esse projeto já grande. Aí, curiosamente, então, cada um deles financiou com 33 milhões de dólares, né? Pra o financiamento dessa grande empresa. Só tem pobre fudido nessa merda mesmo. Spielberg tem pouca grana. Tá pobrinho, coitado. Não, o Spielberg, o Geffen e o DreamWorks, os três juntos. Cada um deu 33 milhões de dólares. Só que, curiosamente, o cara que mais financiou é uma quarta pessoa. É o Paul Allen, o cofundador da Microsoft. Que ele contribuiu 500 milhões de dólares. É interessante pensar assim, que um cara da Microsoft tem a mãozinha dele na DreamWorks, enquanto o grande fundador da Apple tem tudo a ver com a Pixar. Então, achei isso curioso assim, que pam. O nome do Paul Allen não tá ali na DreamWorks, né? Tá só dos três. Mas assim, então ele é como um investidor anjo, né? Pra empresa. Eu te dou esse dinheiro, mas eu vou ganhar um percentual nos lucros, né? De vocês, amigos. Amigos. Pela amizade eu vou dar 500 milhões pra vocês. Pela amizade eu vou ganhar um pouco de dinheiro com vocês. Só que o nome da empresa tá lá, com o Spielberg, o Katzenberg e o Geffen. Por que põe esses três nomes, né? Pra chamar a atenção das pessoas, logicamente, né? Pra quem quiser trabalhar com eles. E quem quiser investir dinheiro nessa empresa, que tá nova. Imagina, quem é o louco que não gostaria de investir um dinheiro em que tem o Spielberg, o Katzenberg e o Geffen, os três juntos. Exato. Um grande produtor de cinema, já disse, o outro um grande responsável pela era de ouro da Disney, outro um excelente grande produtor musical, cada um famoso em suas áreas. Sim. E por causa disso, a DreamWorks, ela cresceu. E a gente tá falando isso, aconteceu em 94. O primeiro filme de animação da DreamWorks foi em 98. Mas é o seguinte, foi a Formiguinha Z. Mas antes disso, ela teve todo esse processo, né? De reunir pessoal, reunir material, mal local. Formiguinha Z, ele, quando ele foi lançado, ainda não tava no nome DreamWorks SKG, certo? Não, tava, assim, ainda não. Não, vamos entender assim. tem a DreamWorks, SKG, né? E ela teve os seus braços, né? Digamos assim, tem a DreamWorks Pictures, inicialmente, né? Tem a DreamWorks Animation, agora, né? Uhum. Mas antes disso, ela antes era participava da DreamWorks Pictures, depois virou DreamWorks Animation, depois virou uma empresa própria, DreamWorks Animation SKG. Tinha a DreamWorks Interactive, LLC, só que aqui é pra games, só que aí ela foi comprada depois pela EA, e agora se chama EA Los Angeles. E tá esses jogos aí do Medal of Honor, da vida e outros pequenos, assim. A medalha tá on. Então, tem a DreamWorks Records, uma gravadora, que fechou em 2005. E tem a DreamWorks Television, que tá pra Disney agora também, né? Essas, todos esses contratos. Essa Records, ela fazia também trilha sonora de filme, também, né? Também. Um monte de coisa. Eu sei que ela fez daquele... É que a DreamWorks tava meio no meio daquele excelente, pelo menos eu gosto, como que é o nome? Pequenos Guerreiros, você lembra daquele filme? Pequenos Sim. Guerreiros. Sim. Ela tá no meio, acho que ela distribuiu e fez a trilha e o jogo, alguma parada assim. Pô, eu gostava muito daquele filme. Não. Aquele filme é maneiro. Eu sou o Archer, emissário dos Gorgonauts. Então, mas assim, ó, desses grandes braços que tinha, a Pictures, a Animation, a Interactive, a Records, tem a Television também. Olha só, a Records caiu, a Interactive também foi vendida. Só sobrou a Pictures e a Animation. E a Pictures sofreu pra caramba. O podcast é sobre o DreamWorks Animation, o foco dela. Mas assim, se for falar da DreamWorks Pictures, que ela sofreu pra caramba. Ela tinha seus filmes desde 94, né? O primeiro foi o filme do Pacificador, não sei se vocês lembram, com o George Clooney e a Nicole Kidman. É por isso que eles começaram aí. Mal, né? É, mais ou menos. Mas tinha seus trancos e barrancos aí, só que teve uns baques financeiros. Em 2005, ela teve que vender pra Paramount, né? Pra poder dar um jeito nesse baque, né? Que tinha. Aí, em 2006, depois a Paramount vendeu o controle do acervo, né? Pra outra empresa. Depois, em 2008, a DreamWorks, ela fez um acordo com outra empresa, uma empresa indiana, de financiamento, pra conseguir criar o seu estúdio, o DreamWorks Studio. E ela faz pouca coisa, o DreamWorks Studio. Infelizmente, assim, faz coisa, assim, em parceria com a Disney, com a distribuição de filmes, né? Mas é só. Não tem mais nenhuma ligação pra DreamWorks Animation, que é outra história, né? Tem o nome, mas assim, e tem algumas ligações, assim, que a DreamWorks Studio tem que pedir permissão pra DreamWorks Animation fazer em função do seu nome, né? Mas é isso. Uhum. O grande agora mesmo é a DreamWorks Animation. E isso que tem que ser falado nesse podcast. Que é o seguinte, em 94 foi criada a DreamWorks, e aí tem toda a história da DreamWorks Animation. Vamos ver se eu consigo falar rapidinho também. Vou tentar criar, então, um passo a passo da DreamWorks Animation, que é o mais interessante nesse podcast, né? Porque é o seguinte, Sim. Em 94 a gente sabe que a DreamWorks, ela foi criada com aquela fusão dos três grandes que eu já disse, né? O Spielberg, o Katzenberg e o Geffen. Em 95, já tínhamos o pessoal da Amblimation, que é a parte do estúdio de animação da Ambly. A Ambly, não sei pra quem conhece, é um estúdio que pertence ao Spielberg. Grandes produções do Spielberg saem desse estúdio, né? E tem o estúdio de animação dela, né? Ela fez o Fível, fez o Balto, né? Oh, o Balto, do cachorro lá? É, então, é da Amblimation. Oh, louco! Esse pessoal foi trabalhar pra DreamWorks, em 95. Em 95, também, a DreamWorks, ela fez acordo de coprodução com a PDI, a Pacific Data Images. Daí. Sim. Que são os que fazem a parte de CG, né? E começaram a produzir com Formiguinha Z. E é o seguinte, depois daquele filme foi lançado, foi um sucesso absurdo, a empresa foi adquirida pela DreamWorks. Então até hoje a PDI atua com o nome PDI de DreamWorks. E assim, adquiriu total. Antes era adquirido com uma parceria de 40%, hoje tá com 90% totalmente, né? Dona da DreamWorks. Nossa. Em 97 também ela fez a parceria com a Aardman Animations, né? Que é o estúdio britânico de stop motion. Vocês viram os filmes de stop motion da DreamWorks. É da Aardman. Tem o Fuga das Galinhas, tem o Wallace e Gromit, e tem um outro ali também. Por Água Abaixo. Que ele não é stop motion, ele é um CG, né? Ele simula stop motion. Só que eles simulam stop motion, aí que tá. Mas ainda assim, foi o último filme da Aardman Animations. Era pra ser feito 4 filmes, só foi feito 3, porque eles brigaram demais, o pessoal dentro da Aardman, e o negócio rompeu o contrato. Não saiu mais filme. Ou seja, vocês perceberam que assim, a história da DreamWorks é uma novela mexicana por si, né? Porque é uma briga, é uma intrigaiada. É uma série de decepções, né? Agora, sendo sincero, fazer CG que emula o stop motion é sacanagem. Se eu fosse modelador de massa, eu ia ficar muito puto. Muito. Eu gastei 5 anos da minha vida, ganhei calos. Modelando aquela merda de galinha. Você me fode assim, cara? É. Não, assim, mas então, essa parceria com a Aardman já não tem mais, né? Então esquece filme stop motion pelo selo da DreamWorks. Aí em 98 saiu o primeiro filme da DreamWorks, o Formiguinha Z. E depois, em 2000, a DreamWorks Pictures, a SKG, ela criou seu segmento, a DreamWorks Animation. Só que ainda ela era um braço da DreamWorks, né? Em 2001 saiu o grande estouro da DreamWorks, que é o Shrek. Isso todo mundo viu, né? Então é o seguinte, já tinha o Formiguinha Z, que o pessoal gostou, saiu ainda no meio do caminho o Príncipe do Egito e o Caminho para o Dourado, que são animações tradicionais, e o Fuga das Galinhas, que é um stop motion, e aí saiu um outro CG, só que dessa vez um puta estouro, né? O Shrek. Isso que botou o DreamWorks no mapa, na minha opinião. Uhum. Mas tanto é, assim, é que eu tenho que abrir um adendo, que eu vou meio que entrar no caminho do CG aqui, que assim, infelizmente, os filmes de animação tradicional da DreamWorks, eles acabaram, por mais que eles sejam filmes bons, eu acho que assim, a gente concorda aqui que os filmes de animação tradicional do DreamWorks são excelentes. Eles acabaram sendo flops de vendas e tudo mais. Aí, isso levou ao Katzenberg definir que o futuro da DreamWorks era animação em 3D. E a divisão de animação tradicional foi errada. É negócio, a gente sabe disso, mas felizmente acabou se perdendo um pouco da... Talvez uma coisa que talvez tenha conquistado todo mundo aqui pros filmes da DreamWorks. Eu não sei vocês, mas no meu caso não foi Shrek o filme que fez assim, nossa, que legal, DreamWorks é foda. Foi o Caminho para o Dourado. Foi também. É, que não é... A Dri, ela, tá, ela não gosta do que o povão... Tipo, ela gosta do que, tipo, geralmente os críticos não gostam. Oh, mas o Caminho para o Dourado é um filme do caralho, velho. É do caralho, mas, tipo, é o que eu falei. É a mesma coisa. É a mesma coisa de a origem dos Guardiões. Não, tô dizendo que Shrek é ruim, mas assim, Shrek é muito bom. Só que eu acho que, assim, me marcou mais o Caminho para o Dourado do que Shrek, na época, entendeu? Oh, com certeza. Eu acho a trilha sonora de O Caminho para o Dourado fantástica. É o Tom Jones. É o Tom Jones. Velho. Adorado. Mas ele foi um fracasso de público, né? Ele não se pagou. Exatamente, o pessoal não se pagou. Cara. É. Que cara, eu não entendo, eu não entendo. Eu sou do povão, cara. Porque o príncipe também... do Egito se pagou. E Caminho para Eldorado não. Pagou, cara, foi, triplicou o valor. Mas o Príncipe do Egito também é um bom filme. Mas assim, é que eu acho que o Príncipe do Egito, ele pegou uma veia de história que outros estúdios não tinham pego. Eu acho que ele ousou mais na escolha da história. Por isso talvez tenha chamado a atenção assim, nossa, um desenho bíblico. É, exatamente, isso que eu ia falar. Ele consegue falar de um tema que às vezes as pessoas fogem um pouco. Que é qualquer coisa bíblica, assim, as pessoas vão com o pé meio atrás, sabe? Tipo... E outra, contar uma história bíblica sem ser com cara de catequese também não é tão fácil assim, os caras conseguiram. Exatamente. Isso foi uma vitória, mas... Caraca, eles colocaram Deus e Moisés com a voz do como Val Kilmer. Sério, eles merecem aí uma... Mas assim, continuando, então, ó. Aí a Adri tá falando assim que a parte de animação foi cancelada, tradicional, né? E eles têm dois culpados por causa disso: o Spirit e o Simba. O Spirit é muito lindo, que os dois não foram tão bens assim. Os dois não foram muito bons assim na bilheteria. Eu sei que o Spirit se pagou e o filme é da hora. E o Simba é um filmaço. O Simba é muito bom. É, mas o Simba ele quase não se pagou no mercado nacional. Ele tem que salvar lá no mercado internacional pra se pagar. E por causa disso, o Katzenberg decidiu. A animação tradicional não dá mais pra fazer aqui na DreamWorks. Vamos só em CG agora. E por isso, ó, não tem mais nenhum filme de animação tradicional. Vamos botar os nerds pra digitar. Exatamente. Porque não vai Vamos ter jeito. Vamos explorar assim, a galera. Olha, não, tá, não rendeu o que a gente quer. Não deu. Desculpa. Então, não vou investir mais nisso. É negócio. A gente sabe que é uma questão de mercado, mas a gente fica triste. Porque, assim, eu acho que uma coisa que a DreamWorks só foi recuperar muito recentemente é uma forma de contar história muito maneira que a gente vê em O Caminho para o Dourado. A gente vê principalmente em Spirit. Spirit é um filme lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo. Spirit é muito bom. É o Príncipe do Egito. Tem um cavalo lambendo gelo. Um cavalo bebê lambendo gelo. Sério. Mas assim. É fofura. Você tem que ver. Você tem que, óbvio, tem que ver essa merda. Entendeu? Essa coisa, eu acho que eles tinham um jeito de contar a história que ficou um pouquinho apagadinho, que só foi voltar agora com filmes mais recentes. Mas. É que eu sou meio fã. Eu sou fã de animação tradicional. Eu fico triste. Por mais que a gente saiba que realmente você já acaba sendo. É o futuro da animação. A gente fica triste quando essa coisa da tradicional se perde, né? Pois, até a Disney já largou mão também disso aí. O último filme foi o quê? Nem que a Vacatuça? Acho que foi isso daí. Não. Da Disney. Nossa. Foi a Princesa e o Sapo. Ah, é a Princesa e o Sapo, é verdade. Isso é bom, mas assim. Aliás, a Princesa e o Sapo representou uma tentativa de voltar pra animação tradicional que não foi pra frente também. Porque pois é. A Princesa e o Sapo também não foi. Porque as pessoas já estão acostumadas ao CG, né? Nossa, eu acho muito merda quando o CG é mal feito, cara. Perde a qualidade muito rápido. Ah, também, é claro. Mas ele é mais rápido de ser feito, né? E mais barato. Mais barato, não, isso então, sim, mas sei lá. Em 2004, a DreamWorks Animation, que era um braço da DreamWorks, agora depois ela se tornou uma empresa própria, né? E o Katzenberg é o CEO da DreamWorks Animation, SKG. É uma empresa própria, a gente já disse. Enquanto isso, a DreamWorks Pictures ficou patinando ao longo dessa história. Vendendo, vendendo, revendendo, recomprando, cara. Tentando sobreviver, é, então, né? A DreamWorks Pictures tá morrendo assim, sofrendo pra caramba, e a DreamWorks Animation tá aí, de pé. Logicamente, eu acho que futuramente vai vir alguém comprar, né, a DreamWorks Animation, porque eu acho que é o caminho, mas ela se tá mais estável do que a outra. Provavelmente a Disney. Não, a Disney não, acho que tudo, não. Véio. A Disney talvez não. Assim, a Disney eu não digo, porque a Disney tem o Frozen e o Big Hero 6 agora. Então, tipo, eu não duvido de duas empresas. Essas duas empresas, ao meu ver, quando elas quiserem, elas podem comprar qualquer merda. E a Disney e o Google. Eles só não podem comprar o outro. É, um né? ou outro, é o mesmo. Ou eles não conseguem consegue comprar não o sabe, Google né? nem o Google Computer. É, não sei. Ou eles são a mesma coisa e a gente não sabe. É difícil. Os dois são o Dio. Dio! Dio! You are expecting a Enterprise, but it was me. Dio! Zawordo! Zawordo. Caraca. Ai, meu pai, vamos seguir aqui, vai. Adri fazendo referência de Jojo. Eu acho que eu ganhei meu Dio. Meu Dio. Meu Dio. Meu Dio. Ganhou teu Dio, foi. Ganhei meu Dio. Cala a boca, vamos seguir mudar, aqui, mudar, vai. Mudar, mudar, mudar. Pô, mas essa é a história da DreamWorks. Acabou. Mas então. Acabou, não vai falar mais nada no cast. Acabou. A timeline. Ah, mas o que a gente tem aqui agora, vendo esse histórico, a gente percebe que a DreamWorks foi forçada a se transformar muito. Talvez por isso eles tenham... Você vai comparar os filmes um com o outro. Assim, você tem iniciativas muito acertadas. Você tem coisas que só venderam. Coisas que não deveriam vender mais do que venderam. E o trabalho deles, eu acho que falta um pouco de coesão, na boa. Você não tem como... Não tem uma coisa que você encontre em todos eles. Eu não sei. Não tem uma coisa que tenha a cara da DreamWorks. Só eu que sinto isso. Eu vejo os filmes deles. Não tem uma coisa que... Defina. Não dá, não dá. Não. Eu também acho isso. Assim, a DreamWorks ela tem algumas políticas, né? A primeira, assim, CG atualmente, né? São também 2 ou 3 filmes por ano que eles lançam. Também ela investe muito em continuações. E uma coisa, assim, que ela sempre se foca são os dubladores. Sim. São sempre artistas. Eles gostam de pegar famosos. Conhecidíssimos, né? Ao contrário da Pixar, que chama dubladores mesmo, voice actors. Eu entendi o que a Adri quis falar, porque... Quando a gente vai ver um filme da Disney, uma animação, a gente consegue ver as características do design da Pixar na animação. Você consegue relacionar a animação à empresa, entendeu? Quando você vê uma animação da DreamWorks, você não consegue fazer isso. Você, tipo, vê assim, por exemplo, o Príncipe do Egito. Aí você fala, pô, esse é de quem? Como assim é da DreamWorks? Deus. Aí você vai ver como treinar o seu dragão. Porra, isso daí é Disney. Não, isso é DreamWorks. É. Tá ligado? Então, exatamente. É porque hoje tem muitas empresas, ou muitas, né? Muitas é um exagero, mas assim... A maioria das empresas hoje faz aquele... Sabe aquele CG? Aquele que é... Não, você nem fica na dúvida. Que é, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão, CG. Você não Sim. tem dúvida de que aquilo é uma animação 3D total. Muitos estúdios estão fazendo isso. Então acaba perdendo um pouco dessa... Do que individualiza as coisas, entendeu? Não, mas hoje, então, eu acho que a questão não é do 3D, cara. Eu acho que a questão mesmo seja do designer. Eles não têm um traço fixo. Eles não têm um Sim. traço característico, entendeu? É, você pega... Compara os Scrooges com Como Treinar Seu Dragão, com a Origem dos Guardiões, esteticamente varia muito. Você não encaixa tudo no mesmo universo, né? Não, mas o legal disso é que você meio que dá a entender que você tem uma rotatividade entre o time, na equipe, uhum. entendeu? Então você tem sempre novas ideias entrando e saindo em diferentes projetos. Isso faz com que eles criem novas ideias e novos filmes baseado em novas características, entendeu? Então sempre vai ser uma experiência nova, não vai ser aquela mesmice de... aquela mesma forma que eu falei, uma princesa, um príncipe, uma causa e um alívio cômico. Que você sempre tem na Disney. Cara, sempre, você sempre tem na Disney essa forma. Mas vamos falar um pouquinho dos filmes, né? O primeiro filme foi um título em CG, que foi o Formiguinha Z, que saiu Formiguinhas, mais ou menos pros mais chegados. É Formiguinhas ou Formiguinha Z? Nunca soube qual que era. Formiguinhas. Formiguinhas. Eu achei que Formiguinha Z. Então, eu acho que é Formiguinhas, porque em inglês eles colocam como ants com o Z no final. Então. Seria tipo... É Formiguinhas, não Formiguinha Z. Acho que no Brasil é Formiguinha Z, porque eles... É tipo, é Formiguinhas, mas eles botaram o Z grande e a gente lê como Formiguinha Z. Mas de qualquer forma, esse filme, se não me engano, ele saiu próximo ao A Vida de Inseto e ficaram as comparações. Só que assim, eu acho que o Formiguinhas, ele... Ou Formiguinhas, é tanto mais, foda-se. Ele conta uma história mais interessante. Eu acho que o Formiguinhas é muito mais divertido. Você sabe por que é parecido com Vida de Inseto? Porque tem o senhor Jeffrey Katzenberg, que ele saiu da Disney, ele sabia de tudo que ia sair na Pixar, né? E a Pixar tava em conversa com a Disney. Então ele sabia que ia sair um filme de formigas, fora bolas. Então ele fez o seu próprio filme de formigas. Que pode dar errado, né? É. E ficou melhor do que o filme da Pixar, cara. Na minha opinião. Assim, eu acho que os dois são bons. Nenhum é melhor que o outro. Porque eles abrangem tópicos diferentes. Nenhum nem outro, muito pelo contrário. Exatamente. Não, os dois são diferentes, sim, mas bem diferentes. Não, então, exatamente, por isso mesmo. Eles abordam o mesmo tema, que são as formigas, em modo de animação, com aquele mesmo estilo pra criança e tudo mais. Mas, véi, no Formiguinha Z, a gente vê uma formiguinha decapitada. É, pesado isso daí. No Formiguinha Z, a gente tem o Stallone dublando uma formiga. bombada. Você tá bolada. Cara, isso é brutal, velho. Não, não, é o Stallone do lado do Woody Allen. Do Woody Allen. Não, gente, com o Gene Hackman, para, gente. Gente, o mais legal dos filmes... O Danny Glover. O Danny Glover tá dublando esse filme. O que eu acho mais maneiro nos filmes da DreamWorks é justamente isso. Quando anunciam um novo, você fica pensando, quem que eles vão chamar pra dublar cada personagem? E às vezes você tem umas surpresas muito maneiras. Tipo, eles escolhem os dubladores que têm a ver com o personagem e é muito foda. Essa equipe, ela tá de sacanagem, sério. Ó, Woody, ó, pelos nomes por cima, Woody Allen, Danny Glover, I'm too old to that shit, Gene Hackman, Jennifer Lopez, o Sylvester Stallone e a Sharon Stone. Para, sério. Calma, e ainda tem o Christopher Walker. Não, mas... Pô, tem o Dan Aykroyd também, cara. Sensacional. No mesmo ano, alguns meses depois, saiu O Príncipe do Egito, que é esse já em animação tradicional, que pessoalmente eu acho muito bom, muito bonito, muito... Eu gosto muito. É um filme muito bonito. Eu acho que ele consegue fazer primeiro, ele consegue fazer a brincadeira de misturar um texto bíblico, que normalmente dá problema quando você mexe, né, você não pode mexer de qualquer jeito, com a fantasia. Sim. Deixou uma coisa de uma maneira que não fica, como a Adri até falou, catequese. Algo místico. Mas ele consegue, é algo místico, ele consegue te encantar, entendeu? Apesar de ser algo que você pode não acreditar pela sua própria convicção. O detalhe, o nível de detalhe do filme é muito, cara. Cara, quando ele transforma a água em sangue, nossa, é muito louco. É uma obra de arte, muito louco, muito cara. Linda a animação desse filme. Os detalhes, a caracterização dos personagens. E é legal tu falar que é também a trilha sonora. Tanto é que esse filme, ele ganhou o Oscar de melhor canção original pela música When You Believe. Let it go! Let it go! Let it go! Não, a gente tá falando de areia, não estamos falando de gelo. Segura. Never bother me anyway. Calma essa Shana. Anyway. Calma, essa Xana gelada. Não, mas assim, é a música que tem a Mariah Carey, a Whitney não Houston, não tem, né? Como, gente, aí é tipo levar o nível de divismo a over 9000. E as duas estão nesse filme por causa da influência do Geffen, né, que é a DreamWorks SKG, é um dos grandes nomes, né, pro outro musical. E assim, esse filme ganhou um Oscar, e é uma música excelente, When You Believe. Exatamente, o ganho mereceu o Oscar que ganhou. De canção, é. 2 anos depois saiu um filme que eu tenho boas histórias dele, que é O Caminho para o Dourado. Assim, infelizmente... Foi um fracasso de público. Foi, o que é muito triste, porque é muito legal. Um déficit de 20 milhões de dólares. Eu vi esse filme essa semana, tava passando em algum lugar e eu assisti. Esse filme... É muito bom, sério. Eu assisti 500 vezes. É muito bom. Porque assim, esse filme é um dos nossos favoritos pessoais aqui. Eu e a minha irmã, a gente assiste muito filme junto. E esse filme, a gente... Quando a gente comprou o DVD, foi tipo, uau, as duas minha irmã já vendo o desenho, cantando as músicas tudo junto, me foda-se. Foi lindo. E assim, quando eu falei pra ela dessa coisa de que ele tinha dado prejuízo, ela ficou revoltadíssima, assim, mas como assim? O melhor filme de não sei o que, ela ficou puta da cara, entendeu? E de fato, a gente fica puto porque é um filme muito divertido também, ele conta uma história, vai pra um núcleo de história que a Disney só aprendeu aí recentemente, que por muito tempo a Disney ficava muito restrita às suas princesinhas, poucas vezes, ele tinha, claro, tinha as histórias de fora, tinha o Aladdin, tinha a Mulan, mas a DreamWorks nunca ficou com as suas princesinhas, ela sempre ousava um pouco mais na escolha de história, na escolha de enredo. E o Caminho para o Dourado é isso. Cara, nossa. Um negócio legal que você tocou agora, que nessa base da Disney sempre tem as princesinhas puras e tudo mais. Cara, a personagem feminina desse filme... A Chell. Ela é uma personagem feminina muito forte, cara. Na história, ela é uma... Sim! Tá ligado? Ela meio que se compara com os personagens que é o... Como é o nome deles? Miguel? Túlio. Miguel e Túlio. Túlio. Isso. Túlio e Miguel. Cara, e ela se compara, ela tem, tipo, um apelo sexual que as princesas Disney não têm. Exatamente. É. Só foram ter que começar a ter um pouquinho a partir do Aladdin, olha lá. Muito pouco. Você acha? Eu ainda acho que é tudo muito puritano. Não, é cara, assim, você não, viu lá o Aladdin toda hora sem camisa? Aquele peito básico. O Aladdin sem camisa. Nossa. Eu tava falando da Jasmine, mas é que assim... Ah, entendi. Quem... Aí tá falando da parte feminina, não, cara. Não, a Bela Fera já que tinha quebrado esse negócio de feminismo. Peraí, você esperava que a Dri Feminazzi ia falar de outra não, coisa... Não. A Bela e a Fera é diferente. A Bela, ela já é personagem de atitude. Então. Sabe quem que eu acho que realmente quebra esse estereótipo da Disney? Mais do que a Bela? A Esmeralda. Primeiro, a Esmeralda não é branca. Segundo, a Esmeralda não é uma princesa. Terceiro, a Esmeralda é pobre. Isso é que ela só começou realmente a quebrar essa hegemonia de princesinha. E ela parte o coração do jovem Quasimodo. É, o que foi exatamente. Triste. Mas ela não é princesa, ela se engana. Só mas, sofre. Novo, só sofre o pobre é Disney, Quasimodo. Caralho. É que realmente, é assim, a gente faz piada, Mas é muito difícil a gente falar de animação sem falar de Disney, porque, querendo ou não, a Disney ditou tendência por muito tempo. Mas, assim, o Caminho para o Eldorado, eu acho que ele, tecnicamente, ele foi muito legal, porque, assim, os cenários são muito detalhados quando mostra aquelas... Ele tem uma estética muito legal. Trilha sonora. Hans Zimmer fez a trilha sonora. O Elton John cantou todas as músicas. O Hans Zimmer tá... O Hans Zimmer tem várias trilhas da DreamWorks, pelo menos nesse início. Pois é, né? Não, ele tem um monte mesmo. É aquele tipo de filme que você fica até meio ofendido de não ter feito sucesso, porque... Não, porque e assim, ele tem tudo, exatamente. Assim, desde vilões... Cara, você tem um vilão, que eu tenho medo dele até hoje, ele não faz nada, que é o Cortez. Tudo bem, ele não faz nada aí, porque a gente sabe que na vida real ele fez algumas coisas ruins, né? Ele não foi um cara legal. Ele só massacrou alguns povos, né? Não, uma população, ele só eliminou algumas assim. Mas você pega ele e o Tsekyokan, cara, são vilões, assim, de realmente bem feitos, entendeu? Cara, em Eldorado, os personagens são... personalidade, a caracterização deles é muito bem feita. Não tem como negar isso, cara. O que me pega em Eldorado não é nem que ele... O meu problema com o que aconteceu, assim, de Eldorado, não é nem que ele vendeu pouco, que ele não se pagou. É que, assim, a gente gosta muito, mas a própria mídia especializada não gosta dele. Você vê a nota dele no Rotten Tomatoes? Traz um ouvidinho aqui, Mundo. Traz um ouvidinho aqui. Foda-se. Assim, se você for no IMDB, ele dá 6.6, que não é uma nota ruim, mas você tem que pensar que eles se basearam pra dar essa nota em todos os filmes da Disney que vieram antes. Então você tem que entender que o cara tava com background Disney, e ele tava, foi ver o filme com a expectativa de vou ver mais um filme da Disney. Esse eu acho que foi o problema. Mas não era da Disney. Mas assim, só pra efeito comparativo, a gente tem que entender que infelizmente a gente depende do público ir assistir essa merda de cinema. Porque, por exemplo, Espanta Tubarões, tanto no Rotten Tomatoes como no IMDB, tá abaixo o Caminho para o Eldorado. Só que o Espanta Tubarões triplicou o valor dele, entendeu? Exato. Então, porque o que acontece? Ele triplicou porque é uma animação que o pai chega e fala, caralho, eu vou levar meu filho pra ver essa merda desse filme. E pronto, eu vou deixar o moleque lá, compro um bonequinho pra ele, eu fico uma semana sem me irritar, entendeu? O Eldorado, não. O pai chega assim e pensa, caraca, esse filme é uma animação X. Eu não vou levar meu filho, porque talvez tenha alguma coisa que não dê muito certo. E tem coisa que não dá certo. Sacrifício, sexo... Tipo Tá ligado? Tipo tudo errado. Então, olha, tem uma cena desse filme, uma cena que, assim, mostra o cara de cabelo preto, que eu nunca lembro quem que é quem, e a Chelsea pegando lá. Tipo, não mostra em detalhes, mas, de fato, eu imagino alguns pais ficando muito incomodados com essa cena. É por isso que o Fuga das Galinhas deu certo. Porque são galinhas, seres inofensivos, tentando escapar. Liberdade, velho. Que vão virar torta. Só que aquilo representa um... Gente, aquele filme, se você for analisar, ele é assustador demais. É tipo uma prisão, é um campo de concentração aquilo. É exatamente. Caralho. Tanto que até o velho soldado, na minha época, entendeu? Na minha época não era... Mas tem o Mel Gibson, cara. Porra, cara. O Mel Gibson consegue escapar de qualquer lugar. Troca as galinhas por pessoas, aí você vai ter um filme de guerra. Exatamente. É sério. É um filme de guerra com Hannibal, né? Porque vou virar torta depois. Não, isso mantém o aspecto da torta. Isso é importante, pra deixar o filme mais da hora. Mas, seguindo, infelizmente, o Caminho para Eldorado não foi. Ainda espero pelo 2. Um dia. Caminho para Eldorado 2, o retorno. Eles tiraram todas as pedras do caminho e... Não, não vai, cara. Primeiro, não retornou e a animação tradicional não vai retornar nunca mais. Esquece. É, não droga. Fala isso, Sage. Pô, assim, tu tá tanto tempo na Terra e você é pessimista assim, cara. Velho, um filme que custou 95 e só rendeu 76, um déficit de 20 milhões. Porra, de filme que não vende nada e tem 5 continuações, tá cheio, velho. Qual? Me dá um exemplo. Os filmes do sci-fi, você quer dizer? Sharknado 1, 2, 3, Sharknado Laser, essas coisas? Sharknado! Ah, um filme que custa 1 milhão pra faturar 2 milhões, ué, na boa. Já que ele tava na Fuga das Galinhas, como a gente falou, troque as galinhas por pessoas e você tem o filme mais assustador do ano. Aquelas galinhas já me dão medo, cara, na boa. Gente, elas têm dentes. Pô. Elas têm dentes, é. É, isso é uma coisa muito legal delas, velho. Galinhas têm dentes, velho. Dentes de gente. Uma coisa que eu achava maneiríssimo é que, assim, na época a gente ainda se usava alugar filmes na locadora. E a gente tinha uma política assim, a gente alugava, o filme assistia 80 vezes antes de devolver pra poder fazer render o dinheiro que a gente pagava. E o DVD da Fuga das Galinhas... Era bem assim. Tinha uma coisa que eu achava muito engraçada, que era o chamado botão do pânico. Quando você acessava essa função no menu, via pra uma cena em que as galinhas começavam a gritar, tipo... Era só isso. Era só isso, mas era engraçado demais. A gente ficava apertando aquilo umas 15 vezes. Criança idiota, né? Mas enfim, era isso. O que eu acho legal da Fuga das Galinhas é que, de fato, ele não é uma história levezinha, não. É uma história pesada, é uma história... Mas ela é muito boa. Mas é muito essa boa. É a diferença. Eles conseguem mascarar essa história pesada. É uma alegoria, né? Exatamente. É algo tipo mouse, é quase um mouse da animação, sabe, entendeu? A revolução dos bichos. Pra mim, cara, aqueles ratinhos na fuga das galinhas são sensacionais. Os contrabandistas. Ah, dois ratos. Cara, eles são muito sensacionais. Eles são o Red Sage do Shawshank Redemption. É, agora, mas o que a Adri falou, se mudasse pra gente, ia ser um negócio meio bizarro. Ia virar um filme de terror, porque a gente estaria fazendo empadinha de gente. Isso seria tortas de gente. Colocou as músicas, fechou, esse nem Todd. E coloca o Tim Burton dirigindo também, o que é importante. Mas o Fuga das Galinhas é um survival mesmo. Olha aí, que maneiro. É um survival horror, né? Com o Mel Gibson. Então. Com o Mel Gibson, né? Bota, cara, o Mel Gibson. Ele em stop motion, nossa, que qualidade de stop motion. Cara. E ele tem uma qualidade... Eu adorei esse filme. É inacreditável. É inacreditável. Sim, sim. Tanto é que, assim, justificou o tempo que ele levou pra ser feito, né? Porque poxa vida, eles teve um apego aos detalhes. E manteve o estilo legal do estúdio Aardman. Porque eles têm uma estética bem própria, né? Eles têm esses dentes grandes. São bem próprios do trabalho deles. Eles já fizeram, além da Fuga das Galinhas do Wallace e Gromit, que a gente vai falar um pouquinho depois, eles também têm vários curta-metragens do Wallace e Gromit, que foram os que deram origem ao filme, né? Mas também esse filme foi um sucesso de público. Olha lá, 45 milhões. Ele custou e voltou 5 vezes mais? Cara, que ótimo, viu? Fantástico. Exatamente. Nossa, é inacreditável. E o Rotten Tomatoes dá 96% de aprovação. Por causa de filmes dessa qualidade que o estúdio ainda tá aí lançando filme, tá ligado? Exatamente. Eles demoram, tipo, de 3 a 4 anos pra lançar um filme. Mas quando sai, sai uma coisa legal, tá ligado? Eles têm outros filmes também, aquele dos piratas lá. É, com a Sony. Só que eles já lançaram... É, exatamente. Foi lançado há um tempo que também é super divertido. Eu sempre lembro de Bob Esponja. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. É, o próximo, querendo ou não, que foi o divisor de águas da história da DreamWorks Animation, é o Shrek. Assim, Shrek. A gente fala, é o mais conhecido deles, né? É tipo a cara da DreamWorks atual, sim. Né? Sim. Assim, eu gosto de Shrek, gosto mesmo, achei divertido, mas tá longe de ser meu filme favorito da DreamWorks, eu não sei se é o caso de vocês. Com os filmes atuais aqui da DreamWorks, né, pô, Como Treinar Seu Dragão, Origem dos Guardiões, pra mim, não, cara, é, pô, tem o Ed Murphy, pensa... Mas eu adoro o Shrek. Então, assim, Não, ele desconstruiu muitas coisas. A parte do conto de fadas. Exatamente. Cara, ele fez uma crítica pesada à Disney, cara. A Disney. Nossa, a cena da Fiona cantando explodindo passarinho é sensacional. Cara, imagina a cara do Katzenberg. Aí vou fazer algo pra foder a Disney, pra criticar a Disney. Vamos lá. Aí, Katzenberg. Aí a Disney de novo. Katzenberg. Foi na cara, foi no alvo, direto na Disney. Assim. É uma crítica que eu tô fazendo a você. Você e seus filmes de princesa, viu, Disney? É, e de fato, assim, a Fiona é muito legal. O filme soube usar bem também o CG. Eu achei que foi muito... O uso de CG no filme foi da hora. Sim. E é um filme que, assim, ele se esforça em ser menos, sei lá, certinho, floreadinho, bonitinho. Ele é engraçado. Que tem umas piadas... Ele é escrachadão em algumas piadas. Eu acho que, assim, é o tipo de filme que ele é divertido pra todas as idades. É o tipo de filme que você tem um burro copulando com um dragão. É, isso eu tento não pensar muito nos detalhes. Porque, né? Cara, mas eles também têm... De novo, a DreamWorks vindo com um dublador de peso, cara. Tem o Mike Myers, o Ed Murphy, Cameron Diaz. Pô. E no segundo, você tem o Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras cantando. Cantando. O livro... A versão de Living La Vida Louca do Shrek 2 é a melhor versão que existe. Living La Vida Louca. Aliás, uma coisa que eu gosto da DreamWorks, a trilha sonora, cara. Eles põem umas coisas bem populares, muito boas. No Shrek, eles ressuscitaram o Smash Mouth. É, Smash Mouth. Hey now. Star. É, uma coisa também que eu tenho que falar agora, tipo, elogiando a parte da dublagem aqui. Cara, Bussunda como Shrek Forever. Bussunda S2. Saudades. Nossa. Não, sério, ele era o Shrek. Não tinha outra voz. É que ele era, né? Esse é o problema. Literalmente. Praticamente um ano depois, saiu um outro favorito pessoal meu, que é o Spirit, o Crescer Indomável. Uhul! Que ele incorporou um pouco desse... Brasil e... Incorporou um pouco de CG também. Essa foi a primeira vez que o Brasil conseguiu colocar o segundo nome, sendo que o original tinha o segundo nome, né? Em inglês não era só, tipo, Spirit. E aí eles colocaram o Corcel Indomável. Mas assim... É, o inglês é Spirit, Stealing of Chimera. É, Stallion of... Stallion of Cimarron. Cimarron. Olha, coisas pra se falar desse filme. Primeiro, Paulo Ricardo cantando a trilha brasileira. Isso, por incrível que pareça, eu achei que eu ia odiar isso, mas caralho, as músicas em português ficaram muito bonitas. Ele ficou muito bom. Sim, e sim. Tem o Matt Damon dublando no Spirit. Tem o James Cromwell também. E ainda nessa época, a trilha de Hans Zimmer. Fucking Hans Zimmer. Grande Hans Zimmer. Quando ele ainda não fazia essa trilha triste, né? Porque hoje o Hans Zimmer só faz o... Só batida. Mas o que eu acho bonito nesse filme, assim, ele também usou um pouco de CG pra fazer os cenários. E os cenários desse filme são espetaculares. Primeiro, assim, o lugar em que ele se passa já não tem... Eles tinham que se valer fazer uns cenários de natureza que fossem bonitos, que fossem marcantes. Esse filme levou mesmo. Fez, sabe, campos e deserto, cachoeiras, canyons. Nossa, tudo muito bonito. E a história dele é muito, muito bonita. O jeito que é narrado. Gente, Spirit é também um favorito pessoal. A trilha sonora é muito boa. Tanto a original quanto a... A original com o Bryan Adams também, cara. Bryan Adams S2. A trilha é muito bonita. O filme, eu acho que ele é a estética do Spirit é o grande ponto forte. A história pode não ser nada inovadora, um bicho contando uma história e blá blá blá, tem aquela pegadinha do homem transformando a natureza, mas visualmente e em termos de trilha, ele soube amarrar essa história com uma coisas muito bonitas. Ó, vou ser polêmico, se for pra ver filme de índio, eu prefiro Pocahontas. Que isso? Vai se foder, nossa, cara. Pocahontas? Que isso? Aquele filme chato, não? Bárbaros. Eu vou te falar... Gente, que chato aquele Pocahontas filme. Pocahontas me dá sono. É muito chato. Pocahontas me dá sono, cara. Não, Pocahontas não. A única coisa que presta é Cores do Vento. O resto joga fora. Gente, não vamos ofender. Não vamos ofender. Não, o que vale a pena no Pocahontas é o CG do fundo. Porra. Pra mim, o que vale de Pocahontas é a nostalgia. Ponto. Não, gente, assim, o que eu vale de Pocahontas pra mim é a trilha sonora também. Eu tenho que admitir, Colors of the Wind é uma música muito linda. Mas... Ó, aquele guaxininho, guaxininho. Isso era bem legal, porque o Spirit, ele é meio que baseado, né? Assim, muito baseado na história da uma das guerras internas dos Estados Unidos, né, que foram americanos contra nativos, no caso os índios. E quando eu fui babaca botando aqui meu monóculo rapidinho. Oh, meu quando Deus. Quando eu fui em Harvard. Olha, eu passei em Harvard. Deu uma passeada em Boston e eu parei um momento para dar uma olhadinha no museu. Tem uma parte só dessa parte nativa e tem uma parte reservada só para os cavalos selvagens, cara. É, lá ele meio que explica toda a história de por que os cavalos selvagens são importantes, por que os índios e os conquistadores, né, considerar assim, decidiram capturar esse tipo de cavalo por causa da potência dele, eram cavalos bons para tipo tanto combate quanto pra carregar carga. E, cara, é muito da hora mesmo, cara. Da hora mesmo. Só pra ser mais polêmico... Além dele serem muito violentos. De cavalo, eu prefiro o altivo do Caminho para o Eldorado. É, o altivo. Não, o altivo é... Eu tenho que concordar, o altivo é... E o burro quando ele vira um cavalo. O alazão. O alazão. Ele vira um alazão. Trotando, cara. O próximo também, um de animação tradicional, é o Simba, a Lenda dos Sete Mares. Triste. Que tem uma das personagens que eu acho mais maneiras. Ares, deusa do caos, S2. Linda, maravilhosa. A deusa da maçã dourada, do Cavaleiros. De novo, eles estão trazendo atores muito bons, que é o Brad Pitt, né? E a Catherine Zeta-Jones. Saudades, Zorro. E no Brasil, a gente tem o Thiago Lacerda. Giovanna e tinha a Michelle Pfeiffer também, diga-se de passagem. O Simba também, ele tem essa... Ele também incorpora um pouco de CG em cenários. Mais. Eu acho que na animação da Ares, imagino que tenha sido usado um pouco também, porque... Ah, claro. Assim, é um filme bom. Mas assim, ele é um filme de aventura muito legal, aventura pirata. Sim. Entendeu? Sim, cara, sim. Ele explora um tipo de cultura que poucos filmes exploram. Sim, você tem Piratas do Caribe da Disney, beleza. Mas tipo, esse tipo de cultura, assim, não uma cultura pirata, não algo assim, mas tipo, um misticismo com uma navegação relacionada ao mundo que tá mudando, tá ligado? Sim. Eu acho muito da hora, Simba. E outra? Eu acho um filme bem construído, sim, mas tem suas falhas, por isso que ele não é tão bom assim. Então, por isso que... talvez ele não tenha tido uma continuação. Acho que o Simba, ele... Eu acho legal que ele explora piratas, mas não aqueles piratas do século XVI, XVII, europeus. De novo, saindo daquela coisa tradicional de piratas, que quando a gente vê os filmes de piratas são aqueles pós-grandes navegações, blá blá blá. Esse aqui pega... Bucaneiros, porra. É aquele ar. Então, esse aqui pega... Um outro tipo de pirata que é muito legal. Tem algumas coisas no cinema também que a gente tem que prestar atenção. Por que o Simba ficou apagado? Ele saiu muito muito pouco tempo depois do Procurando Nemo, por exemplo. Aí Nemo não tem como competir, né? Exatamente, entendeu? Que o pessoal fala até hoje, é um clássico das animações, vai ganhar aí Procurando Dora, Cadê a Mochila, Dora Aventureira. Aí daqui a pouco vai perder o Matodinho, fudeu, quero ver encontrar essa porra, Disney. Então, mas às vezes você tem esse azar, entendeu? De você sair pouco tempo depois de algo fantástico e você acaba ficando ofuscado. Sem contar, então, que ele é de animação tradicional, né? O Nemo, sim, por exemplo, é CG, então assim, não dá pra comparar. Exato. O Simba, então, ele teve uma queda brutal, ele quase não se paga no mercado nacional, teve que ir lá no exterior, mas assim, ele quase, ele fale a DreamWorks, cara, com esse filme. O David Geffen, ele afirmou, ó, teve uns momentos que a DreamWorks quase faliu, um deles é esse filme do Simba, que o estúdio teve que uma perda de 125 milhões era, de dólares. Depois se recuperou, né, com outras coisas, né. Depois se recuperou porque no ano seguinte saiu Shrek 2, né. E com DVDs, com home videos, né, ele foi recuperando. Eu tenho DVD, eu ajudei. Que era a minha parte agora, mas, assim, na DreamWorks. O Simba, ele decretou o final de animações tradicionais na DreamWorks. Não tem mais nenhum tipo, assim. Maldita Eri. Eu achava muito legal voltar. A deusa, enfim, do caos. Ela gerou a caos mesmo. Dela. Ela fez o trabalho dela. Uhum. Ela disse que ia se vingar. É. Se vingou da gente. Olha aí. Fato, fato. Droga. E ele só não é o pior de opinião do público porque tem Espanta-Tubarões. Não. Que o público... Pô. Então, pra ver. Espanta-Tubarões é legal. Vamos concordar que o Espanta-Tubarões, assim, ele é legal pelos motivos errados. Ele é muito legal. Vamos concordar isso. Ele é legal pelos motivos errados. Principalmente quando o tubarão tá comendo esse camarãozinho lá. Ele fala, ó, não me come não que eu tenho família. Nossa, cara, que horrível. Isso é muito horrível. Eu tenho 6 filhos. Mano. Mas antes do Espanta Tubarões, você viu que realmente tirou a DreamWorks do buraco, porque foi um dos filmes mais lucrativos da história, que foi o Shrek 2, que das franquias é o mais legal. É o filme mais lucrativo da DreamWorks. Cara, você colocou a Tori Bandeira, gente, entendeu? Nessa equipe. O público espanhol foi a loucura. Me recorde, mas no 2 já tem os burrinhos que voam? Já. No finalzinho. Finzinho. Finalzinho. No finalzinho. Então, ali me ganha total. Na última cena do filme. Foda-se se isso é spoiler. Esse é um filme de 2004. Pô, tem 10 anos só. Tem uma cena do Shrek 2 que, assim, também... Eu acho as cenas mais engraçadas, as mais idiotas. Logo no comecinho, quando chegam os mensageiros do rei na casa do Shrek pra chamar a Fiona e ele pra casa do rei e da rainha, que eles começam a tocar os trompetes e aí começam a tirar um tema do Hawaii Five-Zero lá, entendeu? Eu fico rindo daquela cena que nem um imbecil. Mas, assim, ele tem umas paradas que são muito inteligentes. Por exemplo, algumas piadinhas colocadas, referências. Por exemplo, tem a referência lá da Pequena Sereia. Tem a parada do Alien lá. Tem da Fada, entendeu? Madrinha, cara, que ela é evil. A cena da Fada Madrinha cantando. Ela cantando aquela música Need a Hero. Meu, melhor musical aleatório ever. Aquela cena é muito boa. O legal do Shrek é que as coisas literalmente não tem explicação pra estarem lá. Elas só tão funcionam, você aceita e curte. Mas o fato, assim, dá pra entender por que o Shrek 2 acabou sendo tão lucrativo. Primeiro, ele realmente tem uma história bem contada. Ele é incrivelmente autoral. Assim, você vê que o estúdio, ele criou algo totalmente novo, assim, totalmente novo no ponto de quebrar todos esses paradigmas de princesas, de encantado, de castelo. Ele criou um universo dele, piada sem sentido, personagens carismáticos e foi brincando com isso, entendeu? E acertou, e vem acertando, assim, né? O 2 eu acho que foi o topo. Foi. Sim, mas, assim, concordo. Acertando o suficiente pra agradar o público e levar o pessoal pro cinema. Tá conseguindo. Coisa que outros, infelizmente, não conseguiram fazer tão bem. Gente, o filme arrecadou mais de 900 milhões de dólares. Foi quase um milhão, cara. Muito dinheiro. Foi muito bem, bem qualificado no Rotten Tomatoes também, pelo IMDB. Então, querendo ou não, sucesso de público e crítica ele foi, né? Em compensação... Coisa que não dá pra dizer do Espanta Tubarões, que eu ainda acho que é o filme mais bizarro que eu já vi na minha vida. Cara, não, na boa, o Espanta Tubarões é muito bom. Mug, não me leva mal. Não tô dizendo que eu não gosto do filme. Eu acho ele divertido. Mas você tem que concordar que é um filme estranho pra porra. É estranho pra porra, mas... Você véi, tem que concordar boa. Com tem isso. Tem um peixe que faz um negão foda, que é o Smith, e tipo, ele lembra o Smith, velho. O Smith bolado. Sério, na boa, esse filme, pra mim, o que tem menos de importante é o Smith. Você tem o Scorsese, você tem o De Niro, você tem o Jack Black, para, não pode, você entendeu? Tem o Jack Black. Cara, mas assim, ele é um filme pra criança, mas ele usa referências de filmes de antigos, que crianças não viram, porra. É, então, Poderoso Chefão, e né? E fala de máfia, você vai falar máfia pra criança, cara? Como assim? Pra criança! Logicamente que a criança não vai gostar do filme. Eu acho esse filme tenso, sendo bem sincero. Resumindo, o Espanta Tubarões é esquisito pra caralho, ele é legalzinho, um peronomútil, e Mugi tem um gosto pra filme esquisito. Eu posso ser sincero, eu já vi Espanta Tubarões, eu vi mais de uma vez. Toda vez na corrida de cavalo eu torço, toda vez. Não dá também pra não torcer, né? Sério, coitado, ele só se fode. Mas o maior problema dos espantatubarões ainda é a comparação, que tem o Nemo, né? Poxa. É, então, ele é... Não dá pra competir, cara. Felizmente, tem não tem que dá, parar de assim... fazer filme embaixo d'água. A gente já tem Pequena Sereia e Nemo. Já deu, acabou a cota embaixo d'água. Mas, assim, vamos falar, então, agora de um filme que não faz tanto sentido também, mas pelo menos a gente consegue ver onde ele quer chegar, que é o Madagascar. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito. Foi lançado em 2005. Que tem, é responsável, porque eu acho que assim, de todas as músicas de desenho, a mais chiclete é aquela maldita daquela Eu Me Remexo Muito. Todo mundo decorou essa música. E todo filme. Quer dizer, ela já era quando ela era em inglês só, né? I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it. Assim, pra mim, podia jogar fora os quatro principais do Madagascar, deixar só o Rei Julian, deixar os servos dele e deixar os pinguins. O resto, foda-se. Que foi que o desenho faz. Por isso que eu acho que eu gosto mais do desenho do que dos filmes. Mas eu, por exemplo, gosto muito do Marty. Não sei se é porque ele é o Chris Rock. Eu gosto muito do Chris Rock. O Chris Rock é da hora, velho. Sim. O Marty é legal por isso. Mas é. E que tem assim, o Ross, do Friends. O Ross, é verdade. Importante. O é o Melman. É o Melman. Eu acho que assim, o primeiro, ele é até legal. Assim, eu acho que ele é. Ele, ok. Ele é ok, ele tem piada, ele tem umas piadas legais, eu acho que ele funcionou muito bem pra criança, a gente tem que pensar nisso também, que essa era a intuição dele. Tem aquela coisa meio nonsense também, que a gente já tá um pouco mais, você pega o Rei Julian, né, totalmente bizarro. Rei Julian, seu lindo. Mas ele não é genial, né, ele não é... Não. É, ele não se destaca como, assim, algo que eu queira rever. Não, é um filme que eu gosto também, o Madagascar, vai. É assim, ele é meio datado em questão de CG, cara, na boa. Nossa. Você compara ele com o Madagascar 2 e o 3, nossa, cara. Então, esse é o maior problema de quando você usa CG, ela fica datada muito rápido quando ela é mal feita. Pois ou quando ela é feita muito rápida, com uma renda muito porca, ela fica datada muito rápido. É, você vê que alguns negócios parecem MMD, né? Sim. Alguns... Eu gosto sempre de usar o... É claro, é uma mídia diferente, mas eu tô falando assim, quando você não sabe usar 3D, CG, você fica igual Mortal Kombat 4. Nojento, até hoje, entendeu? Enquanto você consegue jogar o 3 muito bem ainda, obrigado. Madagascar, cara, eu acho ele uma história muito superficial, uma animação muito porca, piadas muito ruins, fora o esquilinho. Adoro esquilinho, aquela coisa fofinha. Ah, esquilinho, aquele esquilinho é fofo, de fato. Mas não é um esquilinho, é um lemur. Aquele bicho malão. Não, então, mas eu não gosto de Madagascar. Eu não gosto. Assim, eu gosto do esquilinho, eu gosto dos pinguins. O que salvou Madagascar, pra mim, foram os pinguins. Cara, em todos os filmes o que salvou foram os pinguins. Por isso que eu acho que o desenho funciona muito mais. Porque o humor do Madagascar, ele até funciona pra desenhos curtinhos. Uhum. Mas pra um filme de longa-metragem ele não sustenta. Por isso que eu acho que o desenho de Madagascar funcionou muito melhor do que o longa, certo? Uhum. E eu tô com até que boas expectativas pra esse longa dos pinguins. Eu acho que vai vir coisa boa daí. Mas também, assim, nada que me vá fazer ir correr pro cinema. Provavelmente vou ver em DVD depois que sair. Não tenho pressa pra esse filme. O próximo da lista também foi lançado em 2005 e pessoalmente eu fiquei meio decepcionada com ele. Que a Wallace Gromit tinha a Batalha dos Vegetais. Eu não fiquei e eu posso provar porque eles ganharam o Oscar, então foda-se a sua opinião. Ai, meu Deus. Babaca! Ele pegou a estatueta do Oscar e bateu na sua cara. Olha, eu vou te dizer o que, que você faz com esse Oscar daqui a pouco, tá bom? Eu enfio, mas eu ganhei. E eu enfio com gosto. Você não ganhou nada, quem ganhou foi a Aardman. Fica na sua. Não, e eles ganharam o Oscar em cima do Castelo Animado, do Hayao Miyazaki. Cara, não. Pô, é... Não... Tá errado isso. Assim, primeiro que assim, eu tenho uma treta amor tá com esse filme, porque ele ganhou o Oscar. Então, essa treta eu concordo com a Day, que foi essa comparação do Castelo Animado, o negócio. O que acontece? Americano tem essa parada de proteger a cultura dele, pra eles darem um Oscar pra qualquer animação japonesa. Tem que ser a animação japonesa. Não, e fora que não pode ter lançado nada, assim, no ano que consiga elevar um pouquinho a mais nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? A animação japonesa, pra gente que assim, é mais jovem, é bom, mas você tem que pensar que a galera que tá... Pra academia... Assim, os júris... é um porre! Na academia, eles falam que porra é essa, tá que ligado? Que porra é essa, não, exatamente? Assim, tá bom, eu entendo. Mas então me explica, por que que esse filme ganhou em cima do A Noiva Cadáver, que saiu no mesmo ano? Que também é meio bossa, né, gente? Usando a mesma técnica. É meio bossa. Não. Pô, cara, o Tim Burton, quando ele bota a mão em animação, dá merda. É fato, é fato. Não. O Tim Burton tem essa mão de Midas reverso, mão de piroca. É, que toca fode. Eu gosto do Noiva Cadáver, mas... Não, assim, eu vou dizer por que eu não gosto muito do Wallace Gromit. Assim, não é nem por treta pessoal, por eu achar que o Castelo Animado esmaga o Wallace Gromit isso é verdade, facilmente. Não, não é por isso. É verdade. Mas é porque, assim, eu assisti... Antes de assistir o filme, eu assisti os curtas, porque eles passavam na cultura, teve uma época em que eles passaram. E os curtas eram incrivelmente mais divertidos. Era o mesmo problema do Madagascar. Eram histórias que funcionavam muito curtinho, funciona bem. O longa não funciona tanto, entendeu? Entendi. É esse o meu problema. Então, mas o seu problema então foi de expectativa. Você foi criando uma expectativa sim, muito grande. Sim. Eu fui ver o Wallace e Gromit com expectativa, tipo, foda-se, que porra de filme é esse? Tá ligado? Aí eu gostei por causa disso. Eu achei que foi um trabalho bem feito, como sempre. Eles sempre fazem um trabalho bem feito em relação a stop motion. Eu achei que foi uma história legal, uma história linear, com pontos fixos, com eventos fixos. Eu achei, cara, que os personagens e o cachorro é sensacional. O cachorro é sensacional. O cachorro é foda. Cara, e o sistema de invenção, cara, que ele cria na casa dele, aquele negócio de fazer as torradas, as paradas todas, eu achei isso fantástico. Eu saí daquele filme querendo desmontar meu Forte Apache pra fazer o mesmo sistema pra me alimentar de manhã, tá ligado? Me lembrou muito o Doc Brown de Volta pro Futuro, aquelas paradas dele que nunca funcionam. Isso, mas o dele funciona. Meio ruim, funciona. É. E cara, você tem um dos melhores tipos de monstro do mundo. Um coelhosomem. Cara, é demais, velho. Não, ele é criativo. É que assim, é muito difícil você colocar ele em perspectiva com relação ao Castelo Animado. Então, né? É porque o que acontece? O Castelo Animado é uma animação de adultos para adultos, certo? Todo mundo sabe que a animação japonesa, quando ela é virada pro seinen, ela não tem o foco e eles querem se fuder as criancinhas. Quando vem o Miyazaki, sério, você não pode dar a Viagem de Chihiro pra criança, ela vai ficar traumatizada não, pra sempre. Sem fácil. Mas, cara, a Viagem de Chihiro, ela ainda é menos pesada, porque o que acontece? Concordo. Muitas vezes a criança não entende alguns fatores importantes do que você envolver o Castelo Animado, que, tipo, tem uma animação, um contexto muito pesado, que você tem que ter um background muito amplo pra entender a história. Porque ele te joga no universo de... O Miyazaki tem esse grande problema que é, quando você pega uma animação americana, britânica e tudo mais, ele te dá o passo a passo, início, meio e fim. As animações do Estúdio Ghibli, que um dia a gente pode até falar perfeitamente disso. Estou esperando por esse dia há alguns meses. Então, vai ser marcado, vai ser remarcado, vai ser marcado de novo, remarcado de novo. É tipo isso, esse é tipo o podcast da gente que a gente remarca dentro. Mas então, o Estúdio Ghibli, ele te joga no mundo e fala... te vira pra entender, entendeu? Ele te bota na situação e fala, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e porque tá acontecendo a gente não vai explicar, tu vai ter que descobrir de acordo com... Isso que o Teixe falou é interessante. O cinema americano, de modo geral, até um pouco do britânico, eles gostam muito da exposição. Eles têm diálogo expositivo, texto expositivo pra te explicar. Já as animações, até o lado asiáticas, europeu... mais asiáticas. Asiáticos. Assim, a gente pode até considerar que as animações francesas, algumas delas têm essa influência. Sim. Até aqui concorreu ao Oscar esse ano, ele também... A animação francesa, que eu infelizmente não lembro do nome... Ela é meio assim também. Mas assim, como eu falei pra vocês, assim, o meu problema com Wallace e Gromit não é nem o filme em si é divertido. O problema é que eu conheci ele no meio de curtas-metragens e eu achei que funcionaria melhor nesse. Se eu tivesse assistido Os Pinguins de Madagascar primeiro, antes dos longas, eu ia achar uma bosta, entendeu? Não, porque justo. Por causa disso, mas tecnicamente eu acho que ele evoluiu o stop motion em relação à Fuga das Galinhas. Claro. Então, assim, eu até entendo que ele tenha ganho o Oscar em cima do A Noiva Cadáver, por mais que A Noiva Cadáver seja um dos meus filmes favoritos e fora essa opinião de quem não gosta. Ganhar em cima do Castelo Animado é sacanagem, mas aí você, pelo que você explicou, a gente fica puto, mas a gente entende. Não aceita, mas entende. O próximo é o Sem Floresta, que eu acho o filme mais merda da lista. Não quero. Vi. Que isso, não, velho? Não, como vi. Mais merda da lista, porra? Aí eu acho divertido. Eu acho divertido. Sabe por que eu acho mais merda? Porque ele não inovou em nada, não surpreendeu em nada, não me marcou em nada. Eu não tô dizendo nem que o filme é ruim. Não, não, pera, me marcou. Como aquele esquilo não te marcou? Quando aquele esquilo energético, tomando cafeína, parou a Terra. Não, essa ele foi a única para cena. O tempo. A única cena que eu lembro do filme que valeu. Vocês querem lembrar de um negócio que, tipo, plagiou isso daí recentemente? É a porra do X-Men, velho. Nossa, o Mercúrio e aquele esquilo é, tipo, demais, velho. É, tipo, tá bom que o Mercúrio surgiu algumas décadas antes, mas ok, a gente, aquela a gente, cena a gente do aceita. X-Men. Não, mas eu entendi o que o Mug falou. Não é questão da velocidade, mas ele falou da questão de parar o tempo e brincar com as coisas em volta. Ah, exato. E a paixão dele por Cookie, eu entendo. Porque assim, cookie é uma delícia. Cookie? Principalmente quando você tem aquele cookie verde chocolate M. Emily. Você vai ter que trazer os 15 quilos dele pra galera, então, né, que você sabe. O cara vai trazer uma das malas, vai ser só vai cookie. Ser só cookie. É, 28 quilos de cookie. Por tráfico de cookie. Mas assim, é que assim, eu tô dizendo aqui, não achei nada extraordinário. Eu concordo que ele realmente não é extraordinário, eu acho ele divertido. Eu acho ele divertido pra caralho. Eu acho que a brincadeira que ele faz em os animais não entenderem como funciona o nosso mundo, e aí, sei lá, eles entendem o que é a cerca-viva, a geladeira... Carrinho de comida, velho, tipo, eles... Mas assim, como que eu disse, gente, eu não tô nem dizendo que o filme é ruim, é só mesma situação do Por Água Abaixo. É, ele só não é bom. Não, eu concordo. São dois que eu não vi. Ele e aquele Por Água Abaixo são dois bosta. São dois comparada, filmes... e realmente não acrescentam em nada. Comparado em profundidade, em design, claro, né? Tipo, tanto level design, gráfico design, né? Tipo, na animação, na render que eu falo, e na história em si, ele é muito fraco. É. Ele perde nos quatro, tipo. E os, mas, ó, você tá ligado que o Sem Floresta rendeu grana pra caralho. Cara, foi aquilo que eu falei, velho. Igual Espanta Tubarão. Você vai pegar sua criança e você vai levar pra ver um filme desse, entendeu? Você não vai levar sua filha pra ver o Príncipe do Egito. Não vai ser só criança. Tem gente que nem o Mogi que gosta também, mas... Ou seja, criança também. Você sabe que a gente não é público-alvo, né, ô filhote? Ou seja, criança ou adulto com alma de criança. Com mente de criança, é. A gente diz alma, mas na verdade é idade mental mesmo, né? Mas vamos deixar por isso mesmo. O Por Algo Abaixo, assim, a historinha dele até tinha potencial, mas eu, sinceramente, eu achei ele fraco. Então, Por Algo Abaixo, a Disney fez melhor com o Ratatouille. Essa é a comparação, então, cara. Acabou. É, então, essa é a parada. Você tem um Ratatouille. Então, olha, esse Por Algo Abaixo, cara, ele tinha o Hugh Jackman, a Kate Winslet, o Jean Reno. Jean Reno. Tinha tudo pra dar certo, cara. E o Ian McKellen, por sinal, tá? E assim, eu acho que assim, a gente... Por mais que eles fizeram ele em CG, mas eu acho que o motivo pelo qual eles tentaram fazer parecer stop motion é pra manter o design da Aardman, né? Fazer parecer a coisa da Aardman. Mas eles não convenceu. Então, eles usaram... O que acontece? Esse stop motion de massinha vende. Assim, ele é muito trabalhoso, o processo leva muito tempo, custo é muito alto. Você requer um número de gente e mão de obra pra ele muito grande. Muitas crianças chinesas. Exatamente. Muito. Então, eles meio que dessa vez tentaram dar aquela mascarada com o 3D, que deu certo, deu, mas não é a mesma qualidade. É bosta. É, a gente não quer colocar então. Nesses... Eu não queria colocar bosta. Nesses termos, mas já que foi colocado... mas já que foi colocado antes de mim, eu vou só... Eu só vou concordar. Eu não queria, mas eu não achei melhor palavra pra definir. Próximo. Próximo é Shrek terceiro que... Eu não gosto dele. Eu não gostei Puxa dele. Vida. Sendo bem honesto, eu não gostei dele. Eu gosto por causa do burro. E do biscoito de gengibre. O botão não! O botão não! O botão não! Ele falou igualzinho, velho. Ele falou igual, cara. Não, eu não sabia, velho. Por que você nunca falou que você é dublador do biscoito, velho? Fala de novo. Eu não vou conseguir, eu acho. Por favor. Tenta. Por favor. Botão não. Assim, o Shrek terceiro, eu acho que foi maneirinho, mas só, entendeu? Achei ele fraco. O próximo, eu vou ser bem sincera, eu não assisti porque eu achei ele muito estranho. O qual? O B-Movie? B-Movie, a história de uma... Porra, velho, não, é muito bom, velho. Eu gostei do B-Movie, tá aí. Cara, é muito bom, velho. É a história de uma da paixão de uma de abelha, velho. Eu achei ele meio parado, assim. Eu gosto um pouco da crítica. Ele tem uma crítica interessante, porque assim, a abelha, ela tem aquela questão de... Tipo Formiguinhas, é a mesma crítica do Formiguinhas. Você nasceu pra ser guerreiro, você nasceu pra ser escavador. Então, a abelha, eles até fazem, começa a história da abelhinha que ela vai escolher, tipo, a profissão dela. E a profissão dela é a profissão que ela vai fazer com a abelha até ela morrer. É. Né? E ele fala, pô, mas como assim? Eu vou ter que escolher e eu vou fazer pro resto da vida? Eu não sei o que eu gosto. Então, tem um pouco dessa pegada. Tem a pegada de mesmo você sendo uma abelha, você pode se apaixonar por uma mulher humana. Exato. Entendeu? Isso não tem problema. E... Assim, ele é divertidinho. Eu acho que, claro, ele não marca. Oh, meu não, Deus. Não, ele é legal. Ele não, é bom. Assim, o diferencial dele é que tem o Jerry Seinfeld, né? Pô, é muito então, bom. Então, tem o humor do Jerry Seinfeld inserido nesse filme. E com o Chris Rock, né? É, sim. Então, todas as situações engraçadas de humor que o Jerry Seinfeld ele costuma fazer, né? Ele põe ali no filme. Só que aí eu achei muito estranho a parte depois de que a abelha processa os humanos depois, né? Porque estão roubando o mel. É muito... Não, isso é engraçado, velho. Aí o cara vai no tribunal. Cabeça. Você, dá sua opinião profissional sobre isso. Dá sua opinião profissional sobre essa cena, por favor. Eu acho que todos têm direito à justiça. A ela justiça, todos, ela, né? Ela é cega. A estátua não é cega. Não importa se você é abelha, se você é mulher. Entendeu? Exatamente, cara. Tem o escritório da abelha, você tem direito, sim. Que louco, velho. A história não me comprou ainda, cara, nesse B-Movie. Não, eu juro que eu me diverti, assim, assistindo. Eu tentei me divertir, mas... Você vai, é leve, assim, você não tem que levar tanto a sério, porque, tipo, tem uma abelha no tribunal de terno, entendeu? Mas você vai, entendeu? Eu aceitei até que legal, não é, claro, não marca também, não é aquele, ó, meu Deus, top 10 a filmes de abelha. Não, nem sei se tem tantos filmes de abelha. Nem sei também. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. 2008, temos Kung Fu Panda. Everybody was kung Olha, fu falem o que fighting. Quiserem. Eu acho Kung Fu Panda muito foda. O fato do Jack Chan dublar o muito macaco bom, é muito cara. Maneiro. E o Jack Black é aquele panda. E eu sou aquele panda. Somos todos o panda gordo. Somos todos o panda gordo. Não somos todos os pandas. A equipe é maneira. O panda. Aquele We panda are. Gordo. We are the panda. Tem Angelina Jolie, cara. Tem a Lucy Liu. Ah, Lucy Liu. E o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman. Cara, sério, ele é o melhor filme pra representar a minha vida, velho. Você sabe lutar Kung Fu? Eu? É. Não. Mano, ele também não sabia. O Panda... Olha, o Panda, ele sabe alguma coisa. O... Na base da comida, na base da comida. É tipo você dar doce pra quando o cachorro, sei lá, faz coisa certa. Funciona. Sabe qual que é o nome disso? Reforço positivo. Olha aí. Funciona pra muita coisa. Mas esse Kung Fu Panda, ele tem bem a jornada do herói também. Bem esse tipo. Ah, é. Total, ah, total jornada do herói. O cara que não tava destinado a nada, depois ele descobre que é. É legal que a jornada do herói tá lá, mas eles fazem tipo a jornada do herói da zoeira, sabe? Eles dão uma... Brincam com ela, é divertido. Claro, claro. Eu acho isso maneiro. É, Jornada do Herói da Zoeira, exatamente. E um bom filme de artes marciais. Eu me divirto pra caramba. Sim. É isso que eu ia falar. Ele tem umas cenas de luta muito maneira. Primeiro, a sacada de cada mestre ser o animal do estilo de luta. Isso é muito maneiro. Eles conseguiram fazer uma cena com o Louva-a-Deus lutando e ficou fodástico. Não, a cobra. Porque a cobra não tem braço nem nada, velho. E ela luta com Gifu, velho. E ela é a Lucy Liu. E ela é a Lucy Liu. Foda-se. O que é importante. Eu acho arretado. Arretado. Cara, o primeiro filme do Kung Fu Panda é muito bom, cara. É muito bom. Ele traz, tipo, o estilo de Kung Fu, sendo que ele traz com os animais, não com pessoas. Exatamente. Mas com os estilos dos animais. Exatamente. Pô, isso é muito louco, cara. Próximo é um que eu também acho meio dispensável, que é o Madagascar 2. Eu acho melhor que o primeiro. Pode pular, não, né? Vamos pular. Eu acho melhor que o primeiro, mas... Assim, Madagascar 2 é, da mesma forma, ele é legalzinho, mas só, sabe? Mas assim, o que vocês têm pra falar do Madagascar 2? É assim, ele é ligeiramente melhorzinho que o primeiro, os outros personagens que são apresentados são legais. Ele é um pouco melhorzinho, sim, né? Mas assim, não vai muito além disso, né? É, exatamente. Eu acho que assim, eu ele continua não consegui... igual. Cara, o Madagascar 2 é igual ao Madagascar 1. Mesma porcaria. História continua superficial pra caramba. Tipo, ou ela é muito superficial, ou eu não consigo ir no nível de aprofundamento desses caras. Tipo. Não, ele é superficial. É... Relaxa, é superficial mesmo. Ela é superficial, mas novamente eu assisti e eu me diverti. Sério, ela tem a profundidade de um prato de sopa. E de novo, quem salvou o filme foram os pinguins. Próximo filme. Assim, eu pessoalmente eu não entendo. Aliás, entendo o motivo que Madagascar vende tanto. De novo, bichinhos que dá pra fazer bonequinho. Mas o filme em si não sustenta isso, entendeu? Se fosse o desenho, sustentaria. O filme não sustenta. É, bom, mercados e suas loucuras. O próximo é um que, assim, eu admito que eu só fui saber dele um pouco depois, que é o Monstros vs. Alienígenas, que eu não sei como eu me sinto em relação a ele também. Eu acho que é um filme foda porque tem o Seth Rogen. Pô, tem o Hugh Laurie dublando. Eu acho ele até da hora, mas é um daqueles filmes que você assiste e você fica com cara de ué. Você não entende o que tá querendo ser dito ali, entendeu? Eu só vi esse filme porque na época eu tinha TV a cabo. E na Universal Channel ficava passando direto, o tempo todo. Direto. E o filme era dublado pelo Hugh Laurie. Hugh Lauren. É. Eu, nossa, cara, eu tenho que ver esse filme, eu tenho que ver. Vi e gostei. Pronto, tá aí. O Professor Barata é super gentil. Então, e assim, eu não cheguei a ver a série animada ainda. Eu imagino que ela que caia na mesma categoria que a gente falou, por exemplo, do Madagascar. Eu imagino que a série deve ser interessante também. Não vi ainda. Quero ver. Ele funciona, eu assisti um episódio e é divertido, sim. Pelo assim. São casos com essa maluquice de alienígenas, monstros crescendo, brigando. E a mina gigante. É, exatamente. E a mina gigante. E agora, o próximo. O melhor. Eu esperei esse cast inteiro pra falar desse filme. Ah! O melhor de todos. Eu vou lá beber, comer alguma coisa, vocês me avisam quando a Adri terminar. Não, você fica aqui. Ah, você tá fica bom, então. Aqui. Ok. Então, eu só quero falar que Como Treinar Seu Dragão é muito mais raso que Madagascar. Uou! Alguém expulsa o Teixe daqui? Tchau, Teixe. Tchau, claro que deixa não, chamar. Velho. Claro que não, ele tá zoando, pô. Tá zoando, velho. Um dos melhores filmes de animação que eu vi na minha vida. Esse filme, cara, ele tá ainda acima de Eldorado. Cara, esse filme, ele juntou duas coisas que todo mundo gosta. Vikings e dragões. Pá. GG. Vikings e dragões, GG. Tudo com dragões melhora, né, cara? Tudo. Não, tudo com vikings melhora. E tudo com dragões melhora. Quando a gente fala de Como Treinar Seu Dragão, eu admito que uma das primeiras coisas que me pegou foi o fator surpresa. Porque assim, Como Treinar Seu Dragão é diferente de tudo, mas tudo que a DreamWorks tinha lançado até então. Tudo. A forma como a história foi contada é diferente. Até a forma da trilha sonora, das imagens. É um filme que não tem a cara dos anteriores. Não, eu concordo. Ele tem uma característica única. Ele meio que esqueceu todos os tipos de filme que ele já tinha feito até o momento. E meio que começou do zero toda a produção do filme. Esse filme, ele não tem relapsos, vamos dizer assim, de outras obras. Ele é meio que seguiu um caminho. Ele criou um caminho próprio, entendeu? Durante todo esse turbilhão de animações, de tipo desenhos. E olha assim, um adendo. 2010, a DreamWorks lançou três filmes sendo um deles. Exatamente. De uma da grande franquia deles. E esses outros dois filmes têm muito cara de DreamWorks, de certa forma. O Como Treinar Seu Dragão vai pro outro lado. É um filme lindo, sabe? Ele é mais maduro do que os anteriores. E ele tem uma das cenas do filme que eu achei que foi a mais forte, que é justamente quando finalmente o Solus consegue se aproximar do Banguela e o que ele fala. Eu olhei pra ele e me vi. Olha só. O filme tem cenas que são de fato profundas. Que são de fato, uau, que você tem que dar aquela paradinha e pensar um pouco. Coisas que a gente sentia, é mais fácil a gente sentir em filmes da Pixar, por exemplo. Eu acho que, assim, duas coisas que esse filme faz. Que é, primeiro, ela sabe usar, de novo, aquilo que a gente falou, a jornada do herói muito bem. Uhum. Eu acho que ela usa uma vertente, uma jornada do herói, mas com mudança. E ela, sem qualquer tipo de spoiler, é uma animação corajosa. Eu acho que, assim, o final dela é algo que eu não esperava. Me surpreendi, não. Cara. Uma animação que a gente sabe que o público-alvo é criança, entendeu? E a maneira como ele consegue fazer aquilo. Nossa, gente. Fazer a ligação com o que já tinha. Ele mirou o público criança e acertou os... Acertou todo mundo. É tipo Pokémon. Ah, é tipo Pokémon. Mas assim, e ele faz isso de uma maneira tão bem feita, assim, ele não coloca drama demais, mas também não banaliza demais, sim, entendeu? Ele não precisa ficar te mostrando, ele não precisa ser explícito e te jogar na cara algumas coisas, entendeu? Ele te dá, assim, bem de forma bem simples e bem leve, você entende, aquilo te toca. Eu acho que, assim, é algo muito humano no sentido, assim, de saber tocar quem tá assistindo, com a história sendo contada, é uma história bem contada, entendeu? Com bons personagens, com... E profunda. Uma profundo, coisa muito profundo. É, profundo. Assim, é uma coisa que eu também gosto muito nesse filme, é o seguinte, você começa o filme, você tem o Soluço, magrelo, loserzão. Você termina o filme, você tem... O Soluço continua magrelo, continua loser. De certa forma, ele não mudou, ele não se mudou, ele não deixou de ser aquilo que definia ele. Eu acho que isso é uma mensagem muito positiva pra passar. Porque assim, eu acho que muita gente se identifica com o Soluço porque ele não é o seu herói típico. E principalmente porque ele continua não sendo seu herói típico no final. Ele não fica fortão, ele não fica inteligentão, mas ele, o que faz... Não é que ele mudou, não é que ele mudou. Ele conseguiu mostrar o que ele fazia de melhor pras pessoas e as pessoas abraçaram isso. Eu acho que mandar essa mensagem pra criança é muito importante. Ele tem, assim, na verdade ele vai ter várias mensagens, por exemplo, outra delas é a questão de você quebrar aquilo que é determinado. Então, sim, quer dizer, o Soluço, ele quebra toda aquela construção que os vikings daquela vila tinham com relação ao dragão, com relação ao treinamento, com relação ao futuro, e tudo é salvo graças a isso, entendeu? Então, quer dizer, é essa questão de quebrar paradigmas pré-estabelecidos que ninguém sabe por que estão ali, é muitas vezes você tem que bater de frente com a figura superior, paterna, materna, progenitora que tem uma crença em você e tenta te forçar algo. Então ele tem várias dessas pegadas, e é o que a gente reclama da falta no Madagascar, por exemplo. Como pode o estúdio fazer duas coisas tão extremas do ponto de vista de profundidade e história ser contada? E assim, e o filme, o Como Treinar Seu Dragão, continua tendo apelo pra criança. Tem os bichinhos bonitinhos, tem os... Gente, Banguela, esse dois, ele é o bicho mais fofo que existe num filme. Ai, meu Deus. Sério, como que eles conseguiram deixar um dragão? O que, McDonald's assim... estava dando dragões até 2 meses atrás. E o Banguela é fofo demais, misericórdia. O Banguela é muito fofo. Sabe o que eu quero? Eu quero um ursinho de pelúcia do Banguela pra poder abraçar. Gente, dá vontade de abraçar o Banguela. O Banguela é literalmente um gato grande. Se vocês forem olhar pra ele, ele é um gato. Ele brinca. Então, essa parada assim que a gente tava até falando dos personagens, da profundidade, antes que a gente mude de filme, isso leva aquela mesma coisa que eu falei no começo do cast, que você tem uma rotatividade de pessoal, de time, de equipe, dentro, né, da DreamWorks, muito grande. Assim, não que eles sejam demitidos, mas eles são alocados pra projetos diferentes e trabalham com ideias diferentes, então você acaba tendo, tipo, maravilhas que nem essa. Mas assim, uma coisa que é importante a gente falar também, Como Treinar Seu Dragão é adaptação de uma série de livros. É adaptação de uma série de livros, só que ele segue um caminho completamente diferente. Ele traz sim elementos do livro, mas ele conta uma história paralela. E assim, se alguém de vocês lembrar de uma... Em castes antigos a gente já falou a respeito de adaptações. Que assim, você pode sim contar uma história diferente daquele seu meio original, contanto que a sua história funcione naquele meio. E funcionou. No caso de Como Treinar Seu Dragão, funcionou muito bem. Eles contaram uma história completamente diferente dos livros, que deu certo ali. Outras adaptações não têm essa felicidade. Mas gente, eu acho que esse é meio que o favorito do time daqui dessa gravação, então... Assim, eu acho que de filmes com dragões, ele só perde pro Coração de Dragão. Mas ainda assim... Ele é um filme bom. É um puta filme. O próximo, que também saiu em 2010, é o Shrek Para Sempre, que eu não... Esse eu não vi. Acabei de descobrir que eu não vi. Esse eu vi. Esse eu não vi. É muito ruim. Esse eu vi. Não me interessou. Mas eu emendei ele, cara... Ele, acho que ele tem uma diferença de 3 a 4 anos pro último Shrek, que é o terceiro. Sim. Cara, eu, por alguma razão, eu emendei esses dois filmes e na minha cabeça eles tinham saído no mesmo ano. Eu também pensava algo do gênero, Tenshi. Cara, eu emendei, tipo assim, eu vi o Shrek 3 e, tipo, sei lá, um mês depois eu vi o Shrek 4. Eu, caraca, saiu, tipo, no mesmo ano? Fudeu, então acabou a franquia, né? E exatamente. O mais triste é que eu tenho os box com os 4 DVDs do Shrek, cara, metade do jogado fora, na boa. Na boa. É, tipo, isso é a segunda metade. Assim, o Shrek 4 não é ruim, mas ele perdeu toda a magia do primeiro e do segundo filme. Ah, eu não gostei muito não da história, sinceramente. Então, ele perdeu tudo, ele perdeu toda a qualidade. Ah, esse é aquele que tem o negócio de mudar a realidade, né? Isso, que ele faz um reboot. Puta, cara, isso nunca dá certo, isso nunca dá certo. Eu acho isso uma estratégia tão preguiçosa, sabe? Eu acho tão, sabe, pra criar drama, foi desnecessário, de fato. Pô, é tipo a era do apocalipse do Shrek. Puta que merda. Isso, tipo isso. Ainda em 2010, saiu um filme que eu acho que merecia muito mais atenção do que recebe, que é o Megamind. Muito maneiro. Megamind tem a melhor trilha sonora de filme. AC/DC, porra, muito bom. Cara, não, mas sério, aquela cena da boombox lá do AC/DC do... É muito, muito bom. Assim, completamente, eu acho que ele conta uma história muito diferentona também. Eu não entendo por que esse filme não ganhou tanto Awe. Cara, eu não sei se é pelo meu a minha formação, mas assim, que história de super-herói. Sim. Foda. Porque você tem uma cabeça grande que nem ele, É por causa que a minha cabeça é gigante igual a dele. Então, cara, Megamind, ele começou algo que a Disney tá aproveitando agora, sendo que com filmes de verdade, que é você mostrar que o vilão não é o vilão, que ele tá fazendo aquilo porque ele precisa fazer, porque ele tem que ajudar e botar as pessoas no caminho certo. Foi isso com Malévola e vai ser agora com Into the Woods agora, que é a mesma coisa. Que ele tá pegando o vilão e dizendo, pô, o cara não é vilão, gente. Por que ele é vilão? Porque a sociedade tá vendo ele como vilão, mas ele não é um. Sim. Entendeu? Eu me expressei bem ou me expressei mal? Não, sim. Não, eu entendi exatamente o que você quis dizer. É realmente a relativização do que é a posição de vilão. Exatamente. Você tira o preto e branco, mas você tira o preto e branco não dizendo, ah, meu Deus, ele tem uma motivação nobre, ele é um anti-herói. Não, é realmente assim, cara, às vezes não é. É só você mudar o prisma que você tá olhando a situação. Isso. Entendeu? Cabeça, é até uma coisa que eu queria te perguntar há algum tempo. Você, com toda a sua formação em histórias de super-heróis, você tá mais imerso nesse meio do que eu. Como você avalia o Megamind do ponto de vista da história de super-herói? Cara, eu acho fantástico. Porque, assim, é claro, essa é uma história que ela não funcionaria. Cabeça, e se não fosse chamado filme de cabeção? Pô, aí já perde 50% da graça. É, não, mentira. Ele, infelizmente, é uma história que ela não funcionaria no mainstream, por exemplo, de histórias de super-herói no formato quadrinho. Vamos colocar assim, o público não aceitaria bem. Porque ele é escrachado, ele brinca, ele pega aquela comédia, ele vai cair na brincadeira, né? Mas assim, a premissa dele, que é o quê? É, primeiro, você tem o Superman ali, ponto, né? O Metro Man ali é claramente Metro esse super-herói queixudo. Oh, meu Deus, cheguei na Terra. Bonzinho demais, mala demais. Exatamente. Aí você tem o típico super-vilão que sempre o plano nunca funciona, que ele faz aqueles mega planos, ninguém já leva o cara a sério. E aí ele finalmente consegue. E aí ele vê que, na verdade, cara, que merda, eu consegui. E agora? Entendeu? Isso é uma virada sensacional. E a forma como ele desconstrói, e depois, primeiro você tem esse primeiro plot twist, e depois ele dá um segundo plot twist no final do filme, que eu acho fantástico. Cara, uma coisa que eu acho fantástica, de novo, é o Minion. O Minion, nossa. Cara, o criado é fantástico. Aquele peixe lá. Quase chorei. É fantástico, cara. Quase chorei. Mas assim, eu acho que o Megamind, ele é muito divertido, sabe? Mas então, eu acho que vale muito a pena, assim, são personagens carismáticos, uma história muito bem contada, com o roteiro bem escrito, e novamente, a trilha sonora, como a gente já falou, é animal, do ponto de vista de licença, das músicas licenciadas, né, esse de C.O.S., Guns N' Roses, Elvis Presley, Michael Jackson, então, assim, é um filme que realmente merecia um pouco mais de atenção, infelizmente. Deu azar de sair em 2010. Deu azar. Né? Sim. Exato. E não foi um azar. Ele não foi azar. Podia ter saído junto com Kung Fu Panda 2 e Gato de Bota. O que acontece? Ele vendeu bem, certo? Vendeu. O problema é que eu acho que ele não vendeu como os criadores queriam que ele vendesse. Aí o que acontece? A gente não cria expectativa pra ver o filme. O cara, quando faz o filme, ele cria expectativa pra vender. Quando não quebra a expectativa dele, ele fala, não vou fazer outro. Foda-se. É, porque você pode ver o Shrek Pra Sempre, que todo mundo falou que é uma merda, eu nem assisti. Rendeu muito mais dinheiro, entendeu? E, do ponto de vista de qualidade, é muito inferior, pelo que eu, né? Ah, mas rendeu porque é Shrek, né? É. A pessoa vai ver. porra. Então... Ele já tinha a franquia estabelecida, cara. Então. O Megamint, cara, mas o Megamint é da hora. Eu gostei. Se você não viu, de todos os filmes que a gente falou aqui, dá uma oportunidade primeiro pra ele, aí você pode se entupir o seu butico de Como Treinar o Seu Dragão. Os próximos são continuações, que saíram em 2011 e 2012, que saíram, seguinte, são Kung Fu Panda 2, Gato de Botas e Madagascar 3. Pessoalmente, Madagascar 3 tem uma merda de uma música chiclete, pior do que o que eu me remixo muito, que é a do Tatatata Circle. Mas, cara, esse filme é ridículo. Esse filme é uma viagem de ácido, completa, porque só é tosco, sabe? Eu não vi. É muita cor, muito barulho. Eu não vi. Muita coisa acontecendo, não, lá. Eu vi no avião, nossa. Caraca, o Seiji já botou o filme no nível que ele deve estar. No avião. Eu vi no avião. Filme de avião. De avião. Você acabou de eliminar a franquia da história. Deu sono, cara. Só pra ter uma ideia, meu pai disse que viu Shrek pra sempre no avião também. Acho que isso quer dizer alguma coisa. Pronto. Exatamente. Já o Kung Fu Panda 2, ele é... Eu achei ele interessantezinho. Eu achei ele mal feito, cara. Se comparar com as outras continuações, eu achei a história dele foi até que maneira, mas... Então, o Kung Fu Panda, ele tem uma história boa, mas no 2 eles não souberam aproveitar isso e eles botaram numa animação muito porca, cara. Nossa, é muito horrível o 2. Então, esse é o grande problema, que a DreamWorks às vezes mata as continuações. Yeah. Isso é problema. Foda. Não, eles matam porque eles fazem assim, vamos ver se vende. Cara, só é possível você fazer isso com uma franquia que podia estar valendo bilhões. Claro. Mas... Desculpa mesmo, eu não vejo outro negócio que você chegasse e falar, vamos lançar o 2, com metade do preço. Tipo, velho, não deu certo? Aplica nessa porra. Quantas pessoas não iam querer ter um ursinho do Pooh agora? Então. Do Pooh é da Disney. Do Pooh. Mas e da mesma forma, o Gato de Botas, eu não sei, eu tenho sentimentos mistos em relação a esse filme. Acho que ele é divertidinho, mas ele também é dispensável ao extremo. Uma pegada legal é a brincadeira com o conto de fada que eles continuam. Assim, que eles trouxeram um pouco mais forte que tinha meio que perdido. Pelo menos até que eu me lembro no Shrek. Tá sendo deixado meio de lado. Depois do segundo, meio que perdeu. Ele traz ainda o conto de fadas, mas não traz tanta zoeira assim. Exatamente, Aí, vira aquela, vira o Zorro. Você tá assistindo o Zorro do tipo Antônio Bandeiras de novo. Cara, isso é muito louco. Então, isso deve ser muito louco, eu tenho que ver esse filme. O Gato de Botas foi totalmente desnecessário, sabe? Não acrescentou em nada a história. Não. Se você vai fazer um spin-off, tem que ser uma coisa que acrescente a história principal. Não foi o que aconteceu, não acrescentou porcaria nenhuma. Então, na verdade, o que eu acho? Eu acho que o Gato de Botas não é um spin-off. Ele é realmente uma história dependente que vem do universo do Shrek. Eu não acho que ele seja tipo... Exatamente. Isso chama-se spin-off, tá tudo bem. É um spin-off, cara. Não, não necessariamente. Cara, spin-off é alguma coisa que vai influenciar em alguma relação no filme. Oh, tudo bem. Ou que depende... Não, ele é do mesmo universo. Não contesta, mamãe mandou não contestar. É do mesmo universo. Cara, foda-se. Cara, assim, eu não vi o filme, ele parece ser divertido. Eu vi, ele até que é divertido, sim. Mas o que acontece? Pra quem não sabe, eu sou super fã do Antônio Bandeira. Não, é aquela coisa, pelo personagem, então, até é divertido. Cara, tem o Guilherme Del Toro. Então, ele é até divertido. Ele não traz nada de novo, ele não vai, não é essencial. Ele não é essencial nem nada, mas assim, é mais passável do que o Shrek. Mas melhor que o Shrek para sempre ele é, de fato, mas eu achei que foi, mas pelo menos em 2012, mesmo ano do Madagascar 3, que é um filme que a gente quer esquecer que existiu, só que o Tatatata Circus não vai deixar isso acontecer. Mas é muito bom, velho. Temos A Origem dos Guardiões, que é um filme que merecia mais amor. Eu adorei. Gente, aquele filme é lindo. Eu adorei esse filme. Vocês sabiam que durante meses eu confundi esse com A Lenda dos Guardiões, que é o da coruja? É muito bom. Corujas. Das corujas também é muito louco, velho. Ataque das corujas. Todo mundo se confunde. Ataque das corujas. Todos se confundem. É muito tosco. Uma Origem dos Guardiões eu vi no cinema, eu saí pilhado, cara. Gente, A Origem dos Guardiões é lindo. Nossa. Esse filme é sensacional. Eu adorei esse filme. A arte dele é muito divertida. A história dele é muito boa. Jack Frost, seu lindo. Nossa, ele é uma gracinha também. Só que assim, meu personagem favorito ainda é o Sandman, porque ele é muito fofinho. Mr. Sandman. Gente. O João Pestana, você sabe que no Brasil é João Pestana, né? Ele é muito fofinho. Eu gosto do Papai Noel porradeiro, porra louca. Papai Noel lá, parece Papai Noel do Lobo, cara. O Papai Noel, tipo Leão de Chácara, achei ele da hora também. E diga-se de passagem, Chris Pine, Alec Baldwin, Hugh Jackman, né? Jude Law. Outro elenco, deixa pra lá. Jude Law, olha aí. Só que assim, é um filme que inclusive eu lembro... É o bicho papão. Eu lembro que teve uma época em que... Teve uma época que assim, até estavam fazendo um tipo de campanha, os fãs, pra... Levar as pessoas pro cinema pela expectativa, assim, vamos assistir no cinema, vamos tentar fazer, conquistar uma continuação, mas... Aqui nos Estados Unidos, é Rise of the Guardians. Acho que é Rise of the Guardians. Isso. Yeah, Rise of the Guardians. Ele é muito forte. ele realmente criou uma mitologia e uma, um fandom. Um carinho. Isso. É um fandom muito forte aqui nos Estados Unidos. Tipo, sério. Gente, é o Guilherme Del Toro que produziu esse filme. O Guilherme Del Toro, de novo, trabalhando com a DreamWorks. Acho que é o terceiro ou quarto filme que ele trabalha já com a DreamWorks. E esse ele nem é assustador, você nem fica agachado na sua cama, chorando, igual lá o... Qual que é o Labirinto do Fauno, que é dele lá, aquela... Que merda é aquela, velho? Cara, Labirinto do... Cara, uma coisa legal é que ele trouxe todas aquelas... Assim, mais da literatura americana, né? Assim, fora o Papai Noel e o Coelho da Páscoa... A Fadinha do Dente, o Jack Frost são próprios da... E o Bicho Papão. E o Sandman, que é o João Pestana no Brasil. No Brasil a gente tem, que é o João Pestana. Mas não é tão conhecido assim, não, então, entendeu? Aqui não, aqui o Sandman, a Fada dos Dentes, o Jack Frost. Por exemplo, agora a gente tá entrando no inverno e coisa de Jack Frost que se encontra é de maluco. Ele foi feito pra cultura americana, talvez por isso que ele tenha criado esse carinho. Mas, cara, não é porque ele foi feito pra essa cultura que ele não se expandiu, velho. Ele, tipo... eu vi esse filme com meu pai. Você tem uma noção. Eu fui no cinema com meu pai e meu pai saiu de lá falando, pô, quando é que vai ter dois? Mas tem um livro, não tem um livro? Ele não é baseado em livro? Ou em obra, outra obra? Uma obra pra criança? Eu não sei, eu acho que ele não é original. Não. Ele é baseado num livro, sim. É baseado no livro do William Joyce. É, de fato, baseado no livro. Então a gente torce, quem sabe um dia saia uma continuação, porque esse filme merece. Ele não lucrou ruim, mas ele foi naquele mesmo estilo que eu acho. Não lucrou o que deveria ter lucrado. Pra ter um 2, sei lá, né? Exatamente. Acho que foi isso. Acho que o problema... Assim, pode existir, pode. Nunca é descartado. Seria bom se tivesse. Mas quando a gente vê a lista de filmes da DreamWorks, eles nem tocaram no assunto. Não, logicamente, eles estão nas franquias mais lucrativas, né? Cara, eles vão fazer o Capitão Cueca, velho. Eles vão fazer o Capitão Cueca. Mas eles não vão fazer Rise of the Guardians 2. Just before the dawn, when the light's still gone, shine, shine your way. No ano seguinte, nós temos os Croods, que é um filme legalzinho também, um filme bacana. Tem o Nicolas Cage. Que também merecia um pouquinho mais de carinho, eu acho. Que lucrou mais do que a Origem dos Guardiões, com isso eu nunca vou me conformar. Com o Nicolas Cage faturando assim, não sei não. Eu vi o trailer, eu falei, tem cara de merda. E o Ryan Reynolds. Pior que funcionou, gente, por incrível que pareça. Eu também não dava absolutamente nada pro filme. Eu fui ver, eu me surpreendi positivamente. Foi o filme que me ganhou, entendeu? Os personagens são bacanas. Assim, eu não gostei muito do estilo dele, da arte dele, mas funcionou de certa forma. Claro, não é um filme inesquecível, não é o melhor filme de animação já lançado no mundo, mas é um filme que dá certo, que cumpre aquilo que se propõe, entendeu? Vale ressaltar que a trilha é do Alan Silvestre. Olha aí, agora eu vou ver. Fanboy, né? Fanboy Mojoon. Olha só como agora é fácil convencer uma pessoa. Os Croods, eu acho que não dá como falar muito, porque eu acho que só eu assisti, parece? Eu vi partes do filme porque meu pai tava vendo. Os Croods foi o primeiro distribuído pela Fox, não foi? Sim, foi o primeiro da Fox. O contrato da Paramount já acabou antes, então. O mais engraçado é que eu comprei o Blu-ray pro meu pai e eu nunca vi. Então, eu só vi cenas do filme. É um bom filme. Mas, assim... Tem uma preguiça, né, velho? É um dos animais que eu mais amo. É assim, você precisa que outra pessoa ponha pra assistir e você se sente do lado pra ver de fato. Mas é complicado. É um daqueles filmes que talvez não tenha sido divulgado da forma correta, mas porque não criou aquele hype. Assim, nossa. É, exatamente. O maior problema da DreamWorks agora, eu acho que não é mais criar conteúdo. É publicar o conteúdo deles de jeito certo, tá ligado? Esse é o maior problema. Eles ainda não aprenderam marketing. De fato. Quando eles aprenderem, eles vão bater de frente com a Pixar. A não ser que fiquem lançando a merda de Turbo com o Ryan Reynolds. Turbo é legal. Mais Ryan Reynolds, porque assim, sabe? Eu acho que o cabeça ama o Ryan Reynolds, porque o Ryan Reynolds persegue ele. Parece isso, sabe? O Turbo é o que eu não vi, também não posso falar. Eu não vi o Turbo também, não. E esse negócio do Turbo não tem negócio do Netflix também? O Netflix não deu botão dinheiro, uma parada que saiu no Netflix? Então, que assim, a partir de um certo ponto, a Netflix e a DreamWorks fecharam um acordo em que sairia conteúdo original da DreamWorks direto no Netflix, entendeu? Mas eu não sei se é o caso do Turbo, porque eu lembro dele em cartaz. O seguinte, eu não assisti, que é as aventuras de Peabody Sherman. A premissa parece ser bem legal. Eu ouvi o trailer achou bacana. Pareceu bacana. Os Aventuras Peabody Sherman eu também não vi, mas eu sei que ele se baseia naquele desenho clássico. Sim. Da década de 60, que é no mesmo quadro do Rocky Bullwinkle, né? E o SBT já passava bastante isso aí, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás. de manhãzinha. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Deixa eu ver. Eu vi esse desenho também. Eu achava legalzinho. É claro que você via isso, Sergi. 30 anos atrás. Não, no SBT agora, pô, recentemente. Não, no SBT, não é tanto tempo assim. Ah, desculpa. É. Então. Não, mas ele não é baseado numa tirinha, num HQzinho? Não, ele é um quadro mesmo do Rock Bullwinkle, né? O Peabody Sherman, que fala assim que tem o Sr. Peabody, é um cachorro inteligente, muito rico, e ele acaba adotando um humano, o Sherman. Olha aí, que da hora. Olha aí. Isso é tipo, Stuart Little ao contrário, isso, né? É. E eles têm uma máquina do tempo, eles ficam viajando pelo tempo. É assim mesmo. Isso é a máquina do tempo. Que doido. Era, o desenho era assim, o filme eu não sei, não vi, né? O filme é por aí, provavelmente por aí, pelo menos. O filme é por aí, pelo visto, pelo vi pelo trailer, é assim mesmo. Então. E o último, que assim, esse a gente vai ter que segurar pra falar, porque vai ser foda falar sem spoiler. Não vi ainda, infelizmente. Porque eu vi. Que é o Como Treinar Seu Dragão 2, que assim, acabei vendo. O que eu posso dizer, que ele foi lançado, tanto o Peabody Sherman quanto o Como Treinar Seu Dragão já foram lançados esse ano. E o que eu posso dizer do Como Treinar Seu Dragão 2, é uma obra de arte. Ah, sabe? É muito bom. Se e por causa desse filme, a gente vai ter o Como Treinar Seu Dragão 3. Sim! Sendo que sai em 2017. Sim, eu não quero nem pensar, porque assim, já avisaram que o Como Treinar Seu Dragão 3 vai terminar que nem o livro, o final do livro não é legal. Olha pelo lado bom, Peixe, pelo menos tá mais cedo que vários filmes de super-heróis já anunciados por aí já. Tipo isso. Então, porque eles são livros, né? São o quê? 7, 8, 9 livros? Sim. Não é isso? E o último livro saiu em 2012, 2014, um negócio assim, não foi? Mas o que eu posso dizer desse filme, até porque assim, esse de fato, se a gente der spoiler, a gente vai ser muito babaca. E não dá pra fazer isso. E eu não posso fazer isso porque eu não vi. Não, então, se for baseado... Eu só vou dar o título do livro no Brasil. Ixi. Como Trair o Herói de um Dragão. Meu Deus. Eu só digo assim, que é legal ver o crescimento do personagem, né? São 4 anos de um filme pro outro. Você vê o personagem crescendo. A gente viu ele crescendo também. Sim. É maneiro isso. Exatamente. Isso é maneiro. Isso é diferente quando a gente vai ver Naruto. Não vamos falar disso. Eu vou tocar na ferida. É igual quando a gente vai ver Toy Story, por exemplo. Como cresceu, né? É, exatamente, pô, Toy Story. E o Como Treinar Seu Dragão 2, ele... Primeiro que a evolução técnica pro 1 é gritante. Eu acho que é uma história que é legal você... Primeiro, você ver com outras pessoas junto. Eu vi esse filme junto com a minha mãe, com a minha irmã no cinema. Eu e minha mãe, o filme fez a gente chorar. A minha mãe, mais velha que eu, né? Duas adultas chorando com o desenho. E a minha irmã julgando as duas do nosso lado. Mas assim, valeu as lágrimas e de boa. Como Treinar Seu Dragão 2 é sensacional. Assistam, assistam mesmo. A gente não vai dar spoiler, a gente não vai... Assista o primeiro, aí você assiste o segundo, faça, tá? Faça todos os dois, porque isso não é Star Wars. E assim... Não, assiste o primeiro, assiste depois aquela sériezinha que lançou. A série é boa, a série é boa. Isso. A tem. Série é muito boa. A série é legal. A série, ela tampa o buraco entre o primeiro e... E assim, pra finalizar, esses foram os 29 filmes lançados até agora. Prometidos, nós temos um monte de continuação, Pinguim de Madagascar. Quando esse cast sair, ele já vai ter sido lançado, porque tá previsto pra novembro. É, dia 26. Kung Fu Panda 3, Como Treinar Seu Dragão 3, ai meu Deus. Os Croods 2, Madagascar 4, Gatos de Botas 2, fora outros títulos, que é o caso das Aventuras do Capitão Cueca. Madagascar 4. Cada um na sua casa, os outros eu não conheço. Não sei do que se trata. Então. Não sabemos o que esperar. Esse Trolls me lembrou aquele filme novo de massinha também. Sei lá, não Box sei. Eu acho que não tem relação. Ainda lançaram alguns especiais de TV, principalmente especiais de Natal, né? Que é... Shrek teve vários especiais de Natal, do Kung Fu Panda. Por que um especial de Natal na China? Eu não sei, mas existe. É, Madagascar. Natal alguns chinês. Alguns curtas que saíram. Mas enfim, whatever. E de fato, assim, a produção deles é bem extensa, é bem diferenciada. E a gente tentou falar um pouquinho de cada filme pra vocês verem clara essa variação deles mesmo, né? Tu acha que a gente já falou demais? Mais do que a gente devia. Tenho então, dó assim, do editor, coitado. Ah, eu não tenho dó não. Então, gente, pra encerrar, eu quero que vocês tenham suas considerações finais e falem qual que é o filme favorito de vocês e por que é Como Treinar Seu Dragão. Podem começar. Nossa, tá bom. Já tá manipulando, mas tudo bem. Manipulando nada, só tô retratando o que vocês mesmos disseram. Eu gosto muito, acho que, da DreamWorks. Realmente, assim, eles têm muitos filmes legais. Ao contrário do que o pessoal falou, Turbo é legal pra mim e Espanta Tubarões também é legal pra mim. Enfim. Eu gosto de muita merda, eu assumo. Mas Como Treinar Seu Dragão e Como Treinar Seu Dragão... Dragão. E Como Treinar Seu Dragão 2 é sensacional. Diga-se de passagem, Como Treinar Seu Dragão 3 vai ser divino também. Então, gente, na boa, não tem mais o que falar. Como Treinar Seu Dragão merece um cast só dele. Eu espero quando que sair o 3. Promessa? A não ser que seja dirigido pelo Peter Jackson, né? Essa não, bosta. Não vamos falar isso. Meu Deus. Não. Joguei a polêmica. A DreamWorks, então, é um estúdio que eu gosto. Apesar que, como eu disse, é questão qualidade e quantidade. A Pixar é bem melhor, né? Nesse ponto, né? Porque a DreamWorks, ela faz faz muitos filmes e a grande maioria são filmes de continuações. E isso acaba desgastando algumas franquias, eu acho. Lucra pra caramba, mas cai em qualidade, né? E eu não gosto dessa política da DreamWorks. Mas elas têm umas produções que são muito boas, algumas poucas excepcionais, e outras são bem legais de ser gostosas de ser acompanhada, né? Então por isso que eu acho que a DreamWorks ela tá num ritmo muito bom. Eu não sei até quando vai durar esse ritmo, né? Porque não tem um parceiro. Tem fundo... que durar até como tem essa Dragão 3. Então, não sei. É porque ela ainda não tem um fundo consolidado, né? Um parceiro pra sustentar ela, né? Porque ela se mantém independentemente. Mas é o seguinte, então eu espero um crescimento melhor, com histórias melhores ainda, né? Com o que eu vi com a Origem dos Guardiões, que eu adorei, e o Como Treinar Seu Dragão, né? Que são as grandes referências ao DreamWorks. Mas eu também gosto de falar, citar rapidamente, o Megamint, que eu curti pra caramba esse filme, A Fuga das Galinhas e o Wallace e Gromit, que eu adorei também, né? Eu acho que não tem mais o que falar. Eu adoro DreamWorks, poderia ser bem melhor, mas é isso. Como Treinar Seu Dragão, excepcional. Não tem como falar. Eu adoro a DreamWorks, mas a Disney é melhor. Eu adoro a DreamWorks, mas a Pixar é muito melhor. É, infelizmente ainda não dá pra colocar... Não, assim, não muito melhor, né? Que eles têm mais história, eles têm mais... Sei lá, eles vêm da Disney, cara. Então eles têm o plano de negócio da Disney, então eles não são bosta por causa disso. A Pixar, ou seja, a Pixar ainda é a favorita até eles lançarem o Toy Story 4 e ser uma merda. Não lembra disso. Aí eu não quero pensar nisso. Mas, exatamente. É que nem Indiana Jones, deixa pra lá. Deixa. Pra que um 4? Então, cara, eu sou super fã da Pixar. Claro que eu sou super fã da Pixar. Ah, então, mas fora a brincadeira, eu gosto muito da DreamWorks. Eu acho que, tipo, eles vêm melhorando. Cada filme que eles lançam, ele vem melhorando, tipo, na qualidade da história, na qualidade dos personagens, na profundidade, na característica, no design, no tipo de 3D que eles usam. E, cara, toda vez eles tentam fazer o máximo, a rotatividade de ideia. Eu acho isso, tipo, super maneiro. Eu gosto de Turbo, fora o Ryan Reynolds. Assim, não acho que seja um filme, tipo, sensacional, mas eu acho um filme bacana. Só acho lento. Eu, cara, sou muito fã de Como Treinar o Seu Dragão. Eu acho um dos melhores filmes de animação. Também gosto pra caramba de Shrek, do primeiro e do segundo. Príncipe do Egito também. Megamint, eu sou super fã de Megamint. E A Origem dos Guardiões. Eu acho que todos eles, tipo, são animações, mas todos eles têm suas peculiaridades. Todos eles têm seus pontos principais que devem ser, tipo, considerados quando você vê um filme. A gente faz a comparação, porque, tipo, são empresas que fazem animações e tudo mais, mas são obras de arte, são a sétima arte, né? São artes diferenciadas que devem ser levadas em considerações, cada detalhe, cada coisinha que os produtores, os designers e os desenvolvedores botam, com todo carinho que eles podem botar em cada produção que eles fazem. Eu acho, tipo, sensacional. E a DreamWorks vem melhorando, eu espero que eles melhorem, eu torço muito pra que eles melhorem. Mercado competitivo é um mercado sadio, e é mais ou menos isso. Você acabou de... Se a Fê ouvisse isso, não ia falar nada, mano. Qualquer o Tenshi agora tá nos Estados Unidos, ele tá neoliberal. Tenshi neoliberalista. Acaba com o intervencionismo, o que importa é a grande empresa, se você não aguenta, chora. Chora e sai do país. Não. Tô brincando. Meu Deus do céu. Bom, eu acho que realmente não tem muito como sair do que já foi dito. Eu acho que a DreamWorks, ela realmente tem muito valor, principalmente por ela estar num mercado muito difícil, onde a gente sabe que tem dois grandes estúdios aí que monopolizam bilhões, e eles fazem um bom trabalho. Claro, como o Seiji falou, não são tão regulares como uma Disney ou uma Pixar, mas eles têm sim grandes títulos. Eu, pensando friamente, eu não acho tão ruim a gente hoje ter, sei lá, um Madagascar ou um Kung Fu Panda todo ano pra poder ganhar muito dinheiro pra financiar um Como Treinar o Seu Dragão, entendeu? Ou algo que não retorne tanto dinheiro, mas que seja bom. Então, se você puder, você ouvinte, puder ir, assim, eu sei que é difícil a gente falar isso, parece meio piega, mas assim, se você puder ir no cinema, comprar o DVD, isso ajuda bastante. Porque querendo ou não, você tem que incentivar um pouco, porque é um mercado, de animação, principalmente assim, esse tipo de estúdio, ela precisa disso. É diferente da Disney que, cara, se você comprar um DVD do filme da Disney, foda-se, eles vão fazer bilhões de rios de dinheiro e jogar notas de 100 na sua cara. Façam isso, por favor, eu preciso pagar minhas contas. Por favor. Então, se você puder dar essa força, eu acho que vale. Com relação à animação favorita, eu vou fugir um pouco de Como Treinar Seu Dragão, não porque não é a melhor, mas porque essa meio que todo mundo já sabe. Então eu preciso que vocês assistam Caminho para o Dourado. Se você não assistiu até agora, cara, assiste. Assiste e acredita. Vale muito a pena. Assiste e acredita e depois assiste Como Treinar Seu Dragão. Esse não, claro, precisa acreditar, esse é bom, entendeu? Mesmo. Mas eu acho que... esse nem precisa acreditar, você já sabe que é bom. Mas tem que ser. Você tem que correr atrás desses principais que a gente pontuou nesse cast aqui. Os meus, eu acho que... Uma coisa que eu amo na DreamWorks é o fator imprevisibilidade. Você não sabe o que vai vir depois. Você não sabe o que esperar. Tipo, realmente. Pode ser uma beleza, mas pode ser uma merda também. Que isso, tipo, eu acho que esse fôlego novo, essa surpresa, é legal, sabe? Você realmente pensa assim, nossa, com que esses caras vão vir depois? Você meio que já que espera o que a Disney vai trazer, o que a Pixar vai trazer agora, a DreamWorks é mistério, sabe? E às vezes eles vêm com obras-primas, às vezes eles vêm com umas merda mesmo, mas às vezes eles trazem coisas muito surpreendentes, coisas pras quais você realmente não dá tanta atenção a princípio, mas quando você tem a chance de ver, você percebe que elas valem muito a pena. Eu também vou meio que fazer como cabeça, porque assim, acho que o Como Treinar Seu Dragão é fora de competição. Eu posso dizer com toda certeza que é um dos filmes... Ao concurso. Um dos filmes da minha vida, assim, um dos meus favoritos, assim, uma das... Como Treinar Seu Dragão, ele é um dos filmes da minha vida. Eu acho que eu posso... É uma listinha que não é tão pequena assim, mas é um dos filmes que mais marcou. Agora, saindo desse, que eu posso falar que é muito bom, de também o Megamint. O Megamint é sensacional. O Caminho para Eldorado, como o Cabeça falou. Eldorado. E Spirit. Spirit é lindo. É lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Eu acho que... Não, vai assistir Pocahontas. Vá, merda. Não, não. Os filmes em 2D da DreamWorks, por mais que eles não tenham tido a aceitação de público que eles mereceriam, eu acho que vale sim a pena, vale a gente dar uma olhada nos trabalhos mais antigos deles. E assim, e no mais, eu acho que todo mundo já falou, né? Sim. Eu acho que hoje é o que tá tendo pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam esses filmes que a gente recomendou. Deem suas opiniões também. E prestigiem o trabalho deles. O que o Cabeça falou é certo. Vamos no cinema, sim, gente. Saiu o próximo filme dos caras, vamos no cinema prestigiar. Se der pra comprar o DVD, vamos comprar. Eu acho que é mais... É legal você ter a chance de investir, de certa forma, numa coisa que... Uma coisa que é especial pra você. Exatamente. E não é nem investir, eu vou dizer assim, retribuir aos caras. Retribuir, A gente gosta tanto, a gente vem aqui e fala. Pô, não custa, assim, quando... Claro, não tô falando, pô, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas assim, quando puder, compra o DVD, sabe? Se puder assistir no cinema, poxa, que legal. A gente sabe hoje que é muito mais fácil você baixar o torrent, não tô falando que é errado pra não fazer, mas se você puder, se você gostar de verdade, vai lá e compra o DVD. Pô, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu não baixo o filme, ó, meu Deus. Não, gente. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer, se você gosta de verdade, não custa nada você ir lá depois e comprar o DVD. Eu acho que é o mínimo que você pode retribuir a essas pessoas que realmente fazem, claro, por dinheiro, mas trazem coisas tão legais pra gente. Então, gente, é isso. Muito obrigado por terem escutado e boa noite. Até mais. Falou, pessoal. Até semana boa que vem. Boa noite. Valeu, falou, pessoal. Até a próxima. My dearest one, my darling dear, your mighty words astound me. But I've no need of mighty deeds when I feel your arms around me. But I would bring you rings of gold, I'd even sing you poetry. And I would keep you from all harm if you would stay beside me. I have no use for rings of gold, I care not for your poetry. I only want your hand to hold. I only want you near. The kiss to sweetly hold for the dancing and the dreaming. To all my sorrows and delights, I'll keep your love inside me. I'll swim the sailors out the seas, there the fear of drowning. One night the waves of life, if you will marry me. I'm still going, I'm done. Aê, caixa de entrada. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e olha quem tá aqui. I'm back! Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Por exigência, né? Tem que gravar um Caixa de Entrada, por favor. Então a gente tá numa semana muito corrida, cara. Muito corrida mesmo. Final de semana cansativo pra galera. Pra todos. Bom, mas pra vocês que querem conhecer o nosso site, acessem www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser nos mandar um e-mail, você pode fazer pelo contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário que se encontra no nosso site. Curta-nos na fanpage do Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast, e também no grupos, né, do Facebook, que é o grupos.projeto.x.podcast. E se você é adepto do Twitter, você pode nos encontrar no @projetoxpodcast. Recadinhos. Primeiro grande recado, que o pessoal aqui do Projeto X foi lá na Campinas Anime Fest dar uma palestra pra galera, e agradecer então o pessoal lá do evento, né, que parece que tratou bem o pessoal do Projeto X. Isso, tratem o pessoal com amor, com carinho, por favor, estou precisando. Cara, exatamente. A não ser o Mug, podem jogar comida nele, ele vai gostar. O Mug falou que foi bem louca, né, a palestra. Isso quer dizer o quê pra mim? Eu não sei. Então, é ótimo quando você pergunta, cara, foi bem, ele fala, foi bem louca. Cara, eu espero que isso seja uma coisa positiva, Mugi. Eu realmente espero, mas... Tudo bem, né? O pessoal lá parece que se divertiu pra caramba no evento. Também eles foram na quest lá da Dri, o pessoal se curtiu pra caramba. E ninguém foi no show do Kiba. Como assim? Acho que foi sim, cara. Coitado, pobre. Não, mas deixa pra lá. É mimimi, deve estar reclamando. Brincadeiras à parte. Valeu, então, pessoal do Campinas Anime Fest. Exatamente. E quem sabe a gente não aparece por aí fazendo algumas palestras em alguns outros eventos. Só depende de vocês. Além disso, essa semana rolou aqui em São Paulo, capital, a Comic Con Experience. Sim! Aquela que seria a grande versão do clássico Comic Con norte-americano aqui no Brasil, feito pelo pessoal do Omelete, amigo do Rods. Oi, hein? Né? Aquele blog, né, grande? Érico Borgo mandou um abraço pro Rods. E que prometeu trazer grandes artistas, grandes quadrinistas, grandes stands. O pessoal do Projeto X esteve lá, mais especificamente eu e o Rods. Foi sábado e domingo, o Rods foi sábado. E, cara, tava muito legal, muita gente, muita coisa mesmo. O espaço foi muito bem utilizado pra quem tinha medo, né? Porque a gente tá acostumado com alguns eventos e às vezes o pessoal não saber distribuir bem, não ter saída legal, não ter ventilação. Tava um lugar bem legal, muito cheio de gente, as atrações fantásticas, oportunidades incríveis com relação à galera que gosta de quadrinho. Você pegar um autógrafo do Klaus Jensen no seu Cavaleiro das Trevas ou no seu encadernado do Demolidor, o Scott Snyder no Batman, o Ivan Reis, se você quisesse pegar alguma coisa de Lanterna ou de Liga da Justiça, entendeu? Fora a galera da MSP que teve o lançamento do Astronauta Singularidade, todos estavam lá, muito legal mesmo. E eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu, de certa forma, mordi minha língua. Porque assim que eu vi o Momoa de perto, eu falei, cara, ele pode dar um bom Aquaman. Aquele Aquaman com gancho. Aquele parrudo, sem camisa, de gancho na mão. Você jogou e falou, lindo, bonito. Gostoso. Conan gostoso. Falei, caraca, ele não gosta do Conan, tá, gente? Então, é... Faz justo, faz bem, cara. Ele não gosta, ele não tava gostando. Mas assim, cara, pode ser que ele seja um bom Aquaman se ele ficar quieto. E só brigar. Quem sabe, né? Pode Quem ser que sabe. Funcione. Mas então, deixa aí o Projeto X, deixa o seu joinha para a Comic Con Experience. Isso, que beleza. Começando agora os nossos e-mails. Vamos lá, cabeça. Exatamente. O primeiro e-mail é do Black Star, que começa com Yo. Primeiramente, peço desculpas por não ter mandado e-mails ultimamente. Não tive tempo de escrever algo com as provas finais do terceiro ano. Mas agora já está tudo bem. Ou seja, ou ele passou, ou ele repetiu. Tá tudo bem. Tá azul. Não tenho muito o que falar sobre Kokoro Connect, já que não vi o anime. Esse anime está um tempo na minha lista para assistir. Agora que eu vi o cast, acho que vou dar uma chance e ver assim que possível. E sobre as dicas, o próximo cast será sobre DreamWorks. Por hoje é isso. Continue com o bom trabalho. Acertou a dica. Acertou, Blackstar. Tá fácil. E alguém que ouviu o cast e se interessou. Então, tá vendo? A gente não é tão chato assim. A gente conseguiu passar coisas boas do Kokoroko, né? Um dos poucos que gostou, velho. Caraca, a galera só reclamou. Ah, é? Tudo reclamou. Enfim, né? Valeu, Blackstar. Muito obrigado. Próximo e-mail do Rafael 93490, que ele começa assim. Rafael dos Santos Thomas, 21 anos, Araraquara. E adoro Kokoro Connect. Lembro que na época foi um anime que me surpreendeu na temporada. Ainda estou no aguardo de uma segunda temporada, pois infelizmente não tenho paciência pra ler Light Novel. E que eu acho que não vai ter segunda temporada, pelo andar da carruagem. É. Mas mesmo assim, aqui no e-mail dele, ele comenta sobre outras coisas também, né? Vou dar uma bela resumida, porque tem muita coisa no e-mail dele. Ele fala assim sobre a morte do Chaves, né? Ele dizendo assim que ele tava vendo o Jornal Nacional e de repente vê aquela notícia, né? E ele ficou sem reação. E ele pergunta o que que a gente achou a respeito disso. Cara, eu adoro o Chaves, eu adoro o Roberto Bolanhos. E eu falei naquele podcast de Chaves desde que eu me lembro como gente eu assisti esse negócio. Então eu senti pra caramba na morte lá do Roberto Bolanhos, cara. Nossa. Eu fiquei triste pra caramba. Assim, foi algo... é uma perda que não, assim, não tem precedentes, né? A gente é um dos grandes ícones da comédia, um dos grandes gênios da comédia mundial que se vai, infelizmente, né? Deixando aí um trabalho inacreditável, principalmente pra nós brasileiros. A gente sabe como Chaves é importante pro Brasil e como ele mesmo gostava do Brasil. Ah, é, com certeza. Então, assim, a gente realmente, toda a staff ficou bem triste, né? A gente comentou, todo mundo ficou nessa bad, mas agora é olhar pra trás com carinho, né? E prestar aí as homenagens que ele merece, porque um humorista como esse é um em um milhão. Assim. Sim. Muitos poucos fazem o que ele conseguiu pois fazer. Pois é. E, assim, continuando no meio do Rafael, né? Ele continua assim, que foi tristeza no final de semana dele, mas também teve uma certa alegria, porque no domingo foi o dia em que ele foi pela primeira vez em um evento de anime. Olha aí, ele falando assim do evento do... Olha! O segundo ano que teve do Anime Araraquara, né? Um evento de anime lá em Araraquara. Cara, que maneiro, viu? E assim, ele fala assim da primeira vez que ele comeu sushi, tomou mup, passou mal por causa disso, mas foda-se também. Nossa, é, cara. Você tem que ter estômago, cara, pra tomar mup. Eu gosto, mas assim. E ele fala assim da participação do Anderson Vitorello, né? Autor dos livros do Guerreiros do Universo, né? Que autografou o livro dele, maneiro. E a participação do dublador do Sasuke do Naruto. Além dele tirado fotos, ter visto o evento de cosplay e outras coisas, né? Que deixou ele bem feliz. Olha, que maneiro. Tá mais em outros eventos de anime, enquanto você pode. Que eu digo assim, depois que você fica mais velho, você fica com saco depois, mas assim. O evento de anime, ele é uma coisa que ele demanda que você tenha um pique, um fôlego. Sim. Porque ele acaba sendo algo pesado, pilas e não sei o quê. Claro. De lá pra cá, mas assim, enquanto você ainda gostar, cara, aproveita porque é muito gostoso. Todos nós aqui tivemos essa fase, né? Alguns ainda vão, outros já não tem mais esse pique todo, mas aproveita, cara, porque é muito bom mesmo. Sim, com certeza. Então, ó, valeu pelo teu e-mail, Rafael, 93490, cara. E ó, até a próxima vez. E o próximo e-mail é do Davi ou do David? Esses nomes que tem duas formas de leitura, eu nunca sei. Fala, galera do PX. Meu nome é David, ou Davi, mas sou conhecido como Soneca. Caraca. Tenho 23 anos e gosto muito de animes, mangás, games, cultura geek, e agora sou fã de vocês. Ei. Até aí, o e-mail comum, mas agora que vem, ó, peculiaridade desse e-mail. Trabalhei com o Rods na época da Sabesp. Caramba, hein? E esses dias, por acaso, lembrei de que ele comentava sobre o Projeto X, resolvi dar uma olhada e devo admitir que fiquei surpreso. Ainda não tive tempo de ver todos os podcasts, mas estou ouvindo eles de maneira super aleatória e me divertindo bastante. Gostaria de deixar a menção rosa aos podcasts referentes a Full Metal Alchemist, esse mangá é foda, Kingdom Hearts, putz, depois do podcast eu tive que voltar a jogar, a história é bonita demais, a Adri agradece. Que beleza. Harry Potter da zoeira me fez ir pra caramba, é sempre bom desconstruir as coisas. Mega Man, bateu a super nostalgia, aliás, acho que pelo menos em parte o cast teve gente confundindo X4 com X5, será? Sei lá. A gente confundiu X4 com X5? Não sei. Bom, eu não sei se você já tem planos ou já aproveita, mas gostaria de ver um podcast referente a Sonic the Hedgehog. Olha aí. Quem sabe um dia. Maneiro. E a série de jogos Castlevania. Olha especialmente aí. Symphony of the Night. E a opinião de vocês sobre o reboot da série com Lord of Shadows. Que, por sinal, eu e o Rod jogamos. Temos opiniões boas sobre um, péssimas sobre o segundo. Né? Mas, cara, assim, não descartaria esses temas. Só precisamos aí juntar uma galera certa pra gravar, né? Tudo bonitinho, porque são excelentes temas. Bom, para finalizar, tenho que dizer que tenho gostado muito dos podcasts, vocês são demais. Quando eu estiver com tempo de novo, mando mais e-mails. Um abraço especialmente ao Rods, que não vem há muito tempo. E parabéns a todos vocês. Olha aí. Cara, que legal. O Rods, ele tinha lido esse e-mail e falou assim, cara, que maneiro, que da hora, ele também gostou. Fico muito feliz de ter recebido esse e-mail de um brother, né, cara? Pois é. Cara, e trabalhar com o Rods, como deve ser a sensação, viu? Cara, na Sabesp. E agora São Paulo sem água, estranho. Agora tá explicado muita coisa, né? Aquele planejamento que deve ter sido feito da água, sei lá, era na mão do Rhodes, né, cara? Deixa pra lá. Aquele relatório escrito mega corrido com o texto do Rhodes, imagina. imagina, por isso que deu errado, por isso que tá faltando água, ninguém entendeu o relatório, né, cara? Enfim, né, valeu, Davi, pelo teu e-mail, cara. Valeu mesmo. O próximo e-mail é do Wagner José Antônio Pimentel. Bom dia, pessoal do PXP. Eu sou o Legião, que alguns conhecem e outros não. Tô aqui porque já tem tempo que eu tô devendo enviar uma mensagem decente a vocês. Bom, antes de mais nada, gostaria de parabenizar o Cabeça por todos os podcasts incríveis de quadrinhos. Olha aí. Olha aí, hein. Principalmente do Reino do Amanhã. Nossa, a Última Caçada de Kraven e dos MSP, que são de longe meus favoritos. E aqui ele pede, assim, ó, alguns podcasts. Ainda espero os podcasts de Planetary, Authority, All-Star Superman, Hércules, Pantera Negro, Marvel Azul, Supremo do Alan Moore e o Miracle Man. A lista é grande, eu sei. E aí, Cabeça? Algum deles rola? Cara, olha, devo dizer que dessa lista, sim, tem temas aí que a gente, que, cara, com certeza a gente tem vontade de fazer. A gente só agora tá passando por problemas técnicos de quadrinhos, porque um integrante que a gente não quer falar, que é o Rods, tá aí fazendo mimimi, e eles querem que vocês chamem ele de volta, vocês ouvintes, chamem por ele. Tá funcionando, olha, funcionando. Mas, posso dizer aí com certeza que muitos desses temas, com certeza a galera de quadrinho adora e tem muita vontade de fazer. Assim que der, tentaremos trazer trazê-los a vocês. Tem que ver se a agenda do Rhodes permite isso, caramba. É, esse safado. Enfim, né? De toda forma, tô gostando demais de todos os podcasts. O grupo continua tão bom quanto da primeira vez que eu vi no antigo grupo do MSN. Espero que vocês continuem evoluindo e crescendo até o momento, e é só isso. E o próximo podcast, acho que é de World of Warcraft, Mist of Pandaria. Não, cara. Não, cara. Não. Onde? Tudo bem, meu, as dicas podem até lembrar alguma coisa parecida, cara, mas não. Tinha que ser uma coisa mais simples, né? DreamWorks, porra. E finaliza meio falando assim, PS6 foi mal por te perturbar tanto, cara. O Wagner é um cara que chega toda hora no Facebook, no chat do Facebook, e fala, e aí, Sage, cara, tem um link pra você. Tem, ó. E aí, como é que tá? Ele fica perguntando as coisas, cara. Porra. Cara, deixa eu descansar um pouquinho, ô Wagner, por favor. Porque 3 da manhã, né, cara? Pô, 3 da manhã não. Pois é. Sim, beleza, tá. Posso voltar a dormir, cara, por favor. Maneiro, mas valeu então, tudo caso, Wagner. Abraço. I love you, Miss Mystery. I know now you love you, Lince. Kono ai wo dakishimete, ima na chotto kiakashite. E o nosso próximo e-mail é o da Camila Jacó, que eu quero falar Jacob, porque Jacob é muito mais legal do que Jacó. Mas ela mandou um e-mail explicando que o nome dela é Camila Jacó. Não, eu sei, eu li, mas eu vou chamar de Jacob, porque assim, ela não manda um beijo pra mim mesmo. Olha, eu ganho um abraço. Olha aí, ficou amargo agora, cara. Eu tô no grupo do abraço, mas tudo bem. Olá, pessoas do Projeto X. Admito que pulei muitas partes do cast de Cocoroconet. Pô, não é bem assim também, não. Caramba. É tão ruim. Não é bem um gênero que eu curto. Até tentei ver uma vez, mas quando a obra não me prende, depois dos 3 primeiros episódios eu deixo de lado e vou para a próxima. Talvez eu tenha perdido bons animes por causa dessa técnica, mas tudo bem, às vezes alguns animes demoram um pouquinho para engrenar, né? Normal. Mas, tudo bem. Não sei se já foi pedido para você, mas seria muito legal um cast sobre Supernatural. Olha aí! Também não lembro se já foi feito, mas vou dar uma olhada depois. Acho que fora esse, não tenho muito a pedir e sugestões. É, a Dream Movie com certeza tem vontade de fazer isso. Cara, eu acho que sai ano que vem, viu? Na boa. Olha aí! Eu acho. Quem sabe, hein? Depender da vontade desses dois sair. Oh, com certeza. Algum de vocês já leu o último capítulo de Naruto? Já, eu já. Teve milhares de fãs que não curtiram esse final. Eu não achei tão ruim e tô muito feliz que finalmente acabou. Adoraria uma opinião de vocês sobre isso. Seja você que estava acompanhando os últimos capítulos. Opine. A reclamação do último, assim, é porque tinha tanta coisa que poderia falar sobre... É porque passou anos no futuro, né? É mostrar a família de todo mundo. E, assim, resumiu demais, né? Tem galera assim, não, mas eu queria ver o que acontecia um pouco mais. Foi um final sensato, na boa. É assim, um final justo. Um final justo, né? Sensato, um final justo. Cara, na boa. Vai ter um anime que vai tacar mais uns fillers aí, tacando, provavelmente deve falar um pouco mais disso, né? Então, espero vir um anime até chegar nessa parte. Mas pra um mangá que acabou sofrendo aí com extensões desnecessárias, ele fechou bem. Sim. Assim, eu acho que ele conseguiu terminar de contar a história dele, né? Ele deu um fechamento legal pra história dele, coisa que alguns mangás não conseguem fazer, infelizmente, né? Oh, tipo o Senhor Reborn, por exemplo. Então, ele, eu acho que assim, apesar de reclamações, tem gente, ah, eu não gosto disso, não queria que fosse assim, mas ele fechou. Ele deu o final que provavelmente ele gostaria de dar, e aí é isso, tá tudo bem. Aí ela continua no próximo parágrafo. Já ouviram falar do sistema MBTI? É uma vertente da psicologia que diz que existem 16 tipologias de personalidade. É um pouco complicado explicar aqui, mas quem tiver interesse, dá uma pesquisada, vai achar bem curioso. Eu já dei alguma vida, eu já ouvi alguma coisa disso por cima, mas nem nunca fiz testes de internet maluco sobre isso. Ah, eu não sei de nada disso. Nada, né, Seix? Bom, aí ela vai agora para o parágrafo das dicas. Fiquei tão feliz com o tema da próxima semana. Pelas dicas, com certeza é sobre os estúdios DreamWorks. Só espero que não se esqueçam de falar sobre Caminho para Eldorado. Ah, falaram, com certeza. Sobre O Príncipe do Egito. Ambos são uma das primeiras obras em 2D do estúdio e são muito boas. Não esqueçam, hein, irmão. Falaram, são excelentes. Na verdade, se você escutar esse podcast, você vai ver que eu falei, cara, assistam Eldorado. Eu adoro Eldorado. Então assistam Eldorado, novamente. Acho que é só isso por enquanto. Um beijo para as meninas, pro Sage e pro Mug, além de um abraço pro resto da equipe. Até a próxima semana. Um beijo, Camila Jacó. O Cabeça manda um abraço. Eu mando um beijo, porque eu não sou rancoroso, entendeu? Agora não, né? Tá bom. Com que eu consigo aceitar isso e meu coração continua aberto. Tá bom, então. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail do Rafael Tara, que ele fala assim, sobre o próximo podcast, será sobre jogos de RPG ou RPG de mesa. Não, Rafael Tara. Se não for nenhum dos dois, é sobre jogos de videogame. Também não, cara. Strike 2. Vou assistir esse Kokoro Connect em dezembro, porque o VideoQuest também comentou dele em um dos vídeos. Mas vou priorizar também os ovos de Steins Gate, o Amagi Brilliant Park e o anime do Garo. Maneiro, cara. Os dois últimos eu não vi, mas, cara, priorize os ovos de Steins Gate. Olha só, o pessoal vai me xingar, cara, mas priorize os três, cara. É. Enfim, né? Deixa pra lá. Não é por nada, não, né? Não, o pessoal vai ficar bravo comigo. Não é falando mal nem nada. Deixa pra lá, né? Valeu então pelo teu e-mail, Rafael Taira. E o nosso próximo e-mail é do Caio. Ele fala: fala galera, nome Caio Yamamoto, profissão professor. Olha aí mais um professor pra usar. Olha aí. É, cidade São Paulo SP. Podcast bem bacana. Gosto muito de Cocroconete e acho que sou também do hashtag Team Mug, como li no comentário, pois gostei de todas as recomendações que ele deu até hoje. Achei que falaram um pouco do anime em si. Entendo que não queriam falar de spoilers nem nada, mas acho que esse anime merecia mais atenção. Quanto ao podcast da semana que vem, creio que será de DreamWorks, se não for isso, não sei o que é. PS, saudades Rods, que não aparece há tempos no podcast. É isso aí, funcionando a técnica dele de trazer pessoas de volta. Mas assim, só rapidamente sobre o Cocroconnect, a gente, na verdade, a gente achou que contar a história pra vocês não era bem o nosso formato, né? Não era isso que a gente queria passar pra vocês. A gente tentou trazer a nossa opinião e experiência ao assistir o Cocroconnect. Infelizmente, a gente acabou não gostando tanto quanto o Mug gosta, né? Como a gente repetiu diversas vezes, não desmerecendo a obra de forma alguma, mas temos outras preferências e não nos atingiu e não nos satisfez da maneira como outros fizeram. Pois é. Enfim, né? O Caio acertou as minhas dicas, né? Então, valeu. Exatamente. E muito obrigado. O próximo é meio do Jonatas da Silva. Olá, Seiji, mais um. Cabeça, você é o mais um dessa vez, cara. Caraca, eu ganho abraço, eu sou mais um. Tudo bem que Seiji mais um é, tipo, uma previsão bem fácil de se fazer. Atualmente, né? Pô. É, atualmente até eu conseguiria fazer essa previsão. Ali continua, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Jonatas da Silva, de São Paulo, SP. Ah, tudo bem sim, cara. Escrevo hoje para desabafar um pouco. Alguns dias atrás, a Adri Swan postou que vocês estariam presentes no evento de Anime Tals. Sim, o pessoal foi lá. Fazendo coraçãozinho com a mão para a Adri. De primeira já pensei, é longe demais, não vou poder ir. Até aí, nada demais. Costuma ser assim com eventos fora da cidade. Mas quando refleti sobre o assunto depois, percebi que fiquei triste. Como se estivesse perdendo a chance de ver amigos muito queridos para mim. Então percebi que mesmo nunca tendo visto pessoalmente a cara feia de vocês, eu ouço vocês quase todos os dias da minha vida. E olha, todas as memórias que eu tenho de vocês são muito queridas. Mesmo vocês não me conhecendo, vocês têm um amigo em mim. Sim, todos vocês. O louco do Rods, a viciada em livros da Fer, o rapaz de coleira dos lenços umedecidos, o ancião, a deusa da alvorada, Adri, e por aí vai. A deusa da alvorada, Adri. Cara, sério, esse cara tá muito apaixonado. É verdade, assim. Caramba, hein? Até mesmo cabeça, que às vezes discordo veementemente, mas que concordo muitas vezes também. Até mesmo, hoje eu sou a minoria em tudo, né? Todos os e-mails estão me colocando na minoria. Impressionante, que triste. Cara. Valeu, PXP. Um abraço e no próximo podcast é bom falarem de quem dubla o Kung Fu Panda, seus personagens, os livros de Como Treinar o Seu Dragão, porque será um cast de DreamWorks. Cara, com certeza, né? E agora só falta um cast de um certo estúdio japonês. Cara, isso daí tá uma lenda urbana no projeto. Cara, é uma maldição. Pode ter certeza que ele vai ser marcado. E depois vai ser remarcado. Depois vai ser remarcado de novo. E remarcado de novo. Cara, esse é com certeza o podcast que mais vezes apareceu no nosso planejamento. E mais vezes foi remarcado, cara. Nossa, cara, impressionante. Poxa, mas muito obrigado pelo seu e-mail, Jonathan. É uma pena que você não conseguiu ver a palestra lá do pessoal. A gente fica muito feliz, assim, com esse tipo de feedback de uma galera que realmente escuta a gente e gosta não só do conteúdo, mas das pessoas que nós somos, apesar de você não gostar muito de mim, eu sei. Mas assim, muito obrigado mesmo, cara. Espero que a gente vai tentar trazer o melhor tipo de conteúdo pra você sempre, assim. Sim, abraços. Abraço! Próximo e-mail é do Thales B. B de eu não sei. Também não. Ele mandou um Zadravei Projeto X, que só usando o asterisco, né, de indicação, ele falou que Zadravei é oi ou olá em búlgaro. Que beleza, hein? Fica aí a cultura inútil do dia. E aí, pessoal? Eu me chamo Thales Borges, tenho 21 anos e sou da cidade maravilhosa. Acredito que seja Rio de Janeiro. Com certeza, né? Sobre esse Cocoroconnect, só posso dizer uma coisa. Nunca vi o anime e nunca verei. Vocês conseguiram me convencer de que esse esse anime não tem nenhum atrativo. Calma lá, calma lá. Caraca, a galera é muito 880, né? Calma, não é assim, cara, não é assim, cara. Não é assim. Talvez assim, eu até entendo, se o que ele quis dizer é esse anime não tem nenhum atrativo para mim, eu concordo. Aí porque tá. Ele pode ter feito uma análise do que a gente falou e falou, olha, não se encaixa no padrão do que eu gosto de assistir. E é mais ou menos isso que a gente tentou fazer. A gente tentou dar pra você todas as ferramentas pra você decidir se ele se encaixa ou não na sua proposta, naquilo que você tá querendo ver naquele momento. Tanto que a gente não terminou com veja ou não veja, teoricamente. Pois né? É. A gente não bateu o martelo. Bom, eu ouvi há pouco tempo o cast sobre Superman entre a foice e o martelo. E, sinceramente, juntamente com o de Chaves, esse foi o cast que eu mais gostei. E o pior é que esse do Red Sun, ele saiu até meio em cima da hora, assim. Ele foi uma mudança do nosso planejamento, mas que ficou um cast muito legal, porque é uma obra fantástica, né? É verdade. Não tem nem o que falar. E aí vem, cara, todos os e-mails tem uma parada pra mim. Todos os e-mails, cara. Hoje o pessoal tá pegando no teu pé, cabeça. Nossa, cara. Aí ele queria aproveitar e falar pra mim, ele fala assim, queria aproveitar e falar uma coisa pro cabeça. Filho, tente sobreviver no Rio de Janeiro sem chinelos na rua. Tu vai sofrer muito. Queria ver ele na praia, capaz de ir de tênis. Cara, eu já fui de tênis à praia. Não assim, à praia areia, mas assim, pra caminhar em volta. Eu não gosto. Ah, tá. De areia. Acho que eu deixei isso bem claro em algum podcast por aí. Eu ainda acho que você é fresco, cara, mas deixa pra lá. Eu posso dizer que assim, eu sou uma pessoa que eu não sirvo pra morar no Rio de Janeiro. Que coisa. Eu não poderia morar nessa cidade. O meu chute é DreamWorks ou animações da DreamWorks. Acertou! Sim, acertou. Valeu, PXP. Bom começo de final de ano. Olha aí. Valeu, então, Otários, pelo teu e-mail. Muito obrigado. Vamos mandar também abraços, né, para quem comentou esse podcast. Todo mundo comentando praticamente sobre o quão louco a gente tava não falando bem do Kokoro Connect. Caraca, a galera realmente não aceitou bem nossas opiniões sobre o Kokoro Connect. Enfim, abraços para o Rafael Taira, para o André, para o Helder e para o F. Sanders. Exatamente! Um abraço a todos vocês e agora no nosso pequeno bloco de dicas, as dicas da semana passada para o Ogro, Panda e Dragões, que fazem uma referência clara a Shrek, Kung Fu Panda e Como Treinar o Seu Dragão. Os talvez aí os maiores expoentes da DreamWorks no quesito vendas. Ah, poderia até falar Madagascar, mas só mataria na hora, né? Ah, então, sim, claro. Ou pinguins, né, talvez. Pinguins, talvez. Quem sabe, né? É, outra possibilidade de dica. E pra fechar, então, as dicas da próxima semana. Fiquem atentos, galera. Ó, as dicas são Leonardo DiCaprio, Década de 20 e Sociedade Americana. A princípio parece que não tá fácil, mas eu acho que procurando na internet, acho que deve dar pra achar facilmente. Exatamente. Assim, acho que se vocês tiverem um pequeno trabalho, vocês conseguem chegar neste tema que, olha só, já vou deixar um spoiler, sou eu que tô editando, então eu espero que saia, tá? Nesse momento eu não tenho certeza de nada, gente. Pode ser que nunca mais saia esse cast. Então acreditem, mandem, levantem suas mãos pra fazer a Jake Kidama da edição pra mim. E dessa vez eu não tô ajudando. Não, é, essa vez sou só eu. Enfim, né? Valeu, galera, então, por terem mandado todos os e-mails, comentários, né? Muito obrigado, pessoal. Isso, nos vemos na semana que vem. Falou, pessoal. Falou.